É porque que mudou minha foto? Não mudou. Ué, porque tu não trocou ainda? Tu trocou do Telegram. Tem que trocar aqui também, né? Poxa, daí tu tá de sacanagem. Ai, ai, ai. Pô, pensei que já trocava tudo, pô. Ah, tá, entendi. Matrix agora. Não esperava menos. Está preparado para a maior viagem nostálgica da podosfera? MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, Neilson Lopes. Hoje vamos falar do melhor, do melhor. O melhor, do melhor, do melhor. Codo Verônica, em japonês. Puta merda, hein? mas é mesmo. Olha aí, olha aí. O japonês não consegue falar V, então ele bota o B no lugar do V. É, como se tivesse gripado. Bad. É. Também aqui conosco, Taylor Fábio. Fala, meus amigos, daquele jeitão, preparado pra invasão zumbi. Aê, pô. E hoje, pessoal, mais uma vez aqui fazendo uma visita no MachineCast, até a gente colocar as algemas dele. Russo! E aí, galera, bora buscar esse TV Ronica aí. Bom, pessoal, e hoje nós vamos falar aí de talvez... sem nenhum tipo de exagero, talvez o melhor jogo de toda a franquia Resident Evil. Eu acho que vai gerar um pouco de discussão aí pra quem é mais bem da velha guarda lá. Talvez os mais novos estão um pouco se lixando pra ele. Mas pra gente que jogou todos os jogos da franquia, ou praticamente todos, né? Code Verônica é uma referência de survival horror nos mundos do videogame. E... tudo isso logo depois dos nossos recadinhos. Vai lá, Edu! É isso aí, Team Blue. Se o seu negócio lá também é tretas familiares, aquele negócio todo, aquela intriga de irmãos e tudo, você pode fazer isso lá no nosso Facebook. É só você seguir lá o facebook.com/machinecast. Agora, se você também gosta de passar férias na mansão da família, isolado lá no Canadá, então você pode compartilhar essas fotinhas com a gente lá no nosso Instagram. É só você seguir lá o @machinecast. Não se esquece que se você entrar em tretas e alfinetadas, manda pra gente lá no Twitter. É só você seguir o nosso perfil, que é lá o @machine_cast. Agora, a única família onde acontece tudo isso e ninguém morre, vira zumbi nem nada, é só lá no nosso grupinho do Telegram. Então... sinta-se seguro lá, só você seguir o link que tá aí na descrição. Foi tanta referência que meu VMU do Dreamcast chegou a tremer, mano. Boa, realmente. Então, galera, adiciona a gente nos agregadores de podcast. Estamos no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Castbox, na maquininha de escrever do Resident Evil Code Verônica. É só botar MachineCast que você encontra a gente lá. Certo, pessoal, então dados nossos recadinhos, vamos nos preparar aí para começar a falar do nosso joguinho, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos então começar a falar do nosso querido Resident Evil Code Verônica. Porém, antes eu gostaria de perguntar pra vocês, meus encarecidos amigos, há não muito tempo atrás, aí ainda na geração passada de consoles, né? Saiu o Resident Evil Code Verônica Remaster, né? Pro 360, pro Play 3 e pra PC, se não me engano, tem também, não tenho certeza. Tem a versão de PlayStation 4 e Xbox One também, cara. É, também tem, sim, eu sei, mas saiu primeiro, né? Lá pro 3 e pro 360. Comprei no 360 e depois comprei também no Xbox One. Cara, jogar Cold Verônica nunca é demais. Nunca é demais, né? Todas as versões aí eu acho que eu joguei. Bom, eu acho que não tem muito o que fazer. Atualmente, o que vocês andam jogando de Resident Evil? Eu acho que o último foi o remake, não foi? A gente falou bastante dele aí no cast 155. Que é um bom jogo, né? É, um bom jogo, né? Até vamos nos abdicar a falar, vamos saber a opinião do Russo aí, vai lá, Russo. Cara, a última que eu joguei foi o remake, ele tá muito bacana, o 2, né? Sim. Ele tá muito bom, mas eu acho que Resident Evil, ele se divide muito em até o Resident Evil 4, do 4 pra frente, e agora esse último Resident Evil, que é realidade virtual, você consegue jogar na realidade virtual, são três épocas distintas de Resident Evil e são três tipos de fãs de Resident. Mas se tu quer fazer essa separação, me desculpe eu discordar de ti, eu acho que também tô um pouco me lixando, né? Resident Evil vai do 1, no caso aí depois retorna com o 0, né? E depois tem o remake do 1 também, até o Code Verônica. Depois do 4 ao 6, aí vem o 7. E aí vem o remake, que no remake caso, ainda, no, né? No caso, o Zero é o último Resident Evil da fórmula que a gente conhece, isso, o Resident isso, antigo. Isso, exatamente. É. Mas eu quis dizer canonicamente, né? Mas aí tu tem razão. O Zero, o primeiro é o Resident Evil o 1, primeiro, aí o clássico, sim, né? Aí depois termina no 0. Entre eles ali, o Code Verônica. Aí depois, Russo, o 4, o 5 e o 6, eles têm praticamente mesmo tipo de gameplay, praticamente, né? Porque todos têm uma essência deles. E aquele outro também, como é que é? O Revelations também é muito parecido com o 4, 5, 6. Isso, exatamente. O Revelations entra no. E tem todos os spin-offs também, né? Mas aí cada um dentro da sua peculiaridade. Mas a gente tá falando. Eu acredito que. Se a gente falar do canônico, quatro, né? Eu acredito que vai até o 4, por quê? Porque no 4 você começa a ter uma separação mais pra ação e menos pra survival horror. O 5 e o 6, eles são pura ação. Dane-se, não tem horror. Eles são pura ação e é muito apelativo, principalmente o 6. Pois é, mas a diferença de mecânica do 4 pro 0 é gritante, cara. Ele é outro jogo, entendeu? Tu não tem nem como fazer uma comparação com os antigos. Por isso que ele se aproxima muito mais do 5 e do 6 do que o dos anteriores, sim, entendeu? Mas é que a questão da ação mais a galera, entendeu? Sim, com certeza. Não, mas eu acho que é por causa que quando saiu o 4, os videogames já estavam extremamente muito mais difundidos, tanto que o Play 2 aí é recorde de vendas no mundo, né? E o 4 é um dos jogos, eu acho que a maioria das pessoas jogou. Então, enfim. Mas assim, se a gente pegar numa escala, assim, de 4, 5 e 6, vai subindo o nível de ação, assim, no jogo, entendeu? E o 3, o Resident Evil 3 também... parece um filme de Hollywood, né? Nossa. O 6 parece um filme de Hollywood. Total. Mas enfim. Uai, sou! Galera, aqui é o Eduardo Filhote. Curtiu esse cast? Então não esquece, manda um e-mail pra gente lá no contato@machinecast.com.br. Então vamos começar a falar do nosso Code Verônica agora. Gente, primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês, vocês só me respondam sim, e aí os nossos ouvintes vão poder ter aquela base do tanto que a gente é old mesmo. Quem jogou Resident Evil no Dreamcast? Sim. Eu joguei no Dreamcast. Eu joguei no lançamento também o jogo. Russo? Joguei no Dreamcast. Joguei também no Dreamcast. Aí, talvez as pessoas mais novas que ouvem o MachineCast, não sei o que elas estão fazendo aqui, mas enfim, estão aí, né? Sempre tem um louco pra tudo. Mas então aí, possam estar se perguntando assim, tá, mas e o que que tem? Joguei também no Play 2. Acontece o seguinte, meu amigo, o Dreamcast, o Resident Evil, ou o Biohazard, no caso, né? Code Verônica é exclusivo até hoje pra Dreamcast. Ele não tem, sim, pra outra, sim, plataforma. Ué, como assim? Não sei o quê. Porque do Play 2 e dos outros consoles, é Code Verônica X. Não é o mesmo jogo. É o mesmo jogo. É o mesmo jogo. É o mesmo jogo, porém, é como se fosse. É como se fosse a edição do diretor. Eu vi alguém colocando essa TV. Eu gostei, achei interessante. Porque o jogo ficou mais redondinho, mais completo, um pouquinho melhor, assim, na narrativa dele, digamos assim, né? Mas, mecanicamente, o resto é tudo igual, tudo Tudo exatamente igual. Não muda nada. Algumas coisas na estética também, tipo o cabelo do Steve foi mudado. Uns retoquezinhos. Mais cenas em CG e mais cenas no, em game, só. Em CGI eu acho que não tem, Nilson. Não, é só as cenas em game. Em game. CGI não tem a mais. Sim, né? as in-game, elas alteram alguma coisa. Da história. E elas alteram alguma coisa na estética também, mas não é nada grave, não. Não. É, o jogo é exatamente igual. É diferente. Não. É totalmente igual, porém, alguns eventos da história mudam. Alguma coisa que deveria acontecer não acontece, outros que pouca não. Pouca coisa, né? Uma coisinha de nada, né? Não é tão pouca coisa. É até bem interessante, assim, sabe? Chega a ser bem relevante, até inclusive, eu acho, que acontece. A gente vai chegar lá. Bom, a história Código Verônica, o que acontece? Esse jogo, por muito tempo, para algumas pessoas, para mim nunca foi, mas talvez para alguém, até eu vi relatos, até bastante relatos, por muito tempo foi considerado um spin-off. E não tem como ser spin-off, cara, Que ele é muito mais, ele liga muito mais aos eventos do Resident Evil 2 do que o 3 propriamente. O 3 que deveria ser que... spin-off, que a gente falou lá no cast, lembra... né? Você lembra que no cast do Resident Evil 3 eu até disse que a história do Código Verônica traz mais coisa do que o próprio Resident Evil 3? Exatamente, é então. Isso mesmo. Pra mim, o Code Verônica é a continuação do 2, né? Na verdade, ele é a continuação do 2, porque não é... ele se passa logo depois. É pra ti, né? Ele é realmente, Fábio, a concepção é que ele passa diretamente do 2, da Claire. Termina o 2, ela já parte pra alguma base da Umbrella lá pra tentar encontrar o Chris. Acho que são 3 meses depois, né? O 2. É 3 meses. Mas é logo assim, ela já sai dali decidida a fazer esse tipo de coisa. Eu não sei o tempo que é, eu sei que é pouco tempo depois. O 2, ela é algum tempinho depois aí, curto, já se passa o Verônica. O 2 e o 3 são simultâneos, né? Isso. Tem muito mais ligando o 2 com o Verônica do que o 2 com o 3. É, exatamente. Porque o 3 pode ser completamente separado, desligado do 2, porque não tem eventos que liguem um jogo no outro, a não ser o Brad morto, que no remake fizeram aquela cagada de tirar, né? Sim. Eu gostaria de saber de vocês, vou falar primeiro, aí depois eu gostaria de saber de vocês como vocês conheceram o Resident Evil Código Verônica. Gente, eu acho que eu já falei em algum cast que eu comprei o meu Dreamcast com o dinheiro da rescisão de quando a empresa que eu trabalhava fechou. E aí a patroa demitiu todo mundo e pagou sua rescisão. Eu fui lá, eu ganhei na época R$900 de rescisão e 750 ficou no videogame, que eu comprei o console, 2 controles e um VMU. Comprou barato, hein? Porque na época. Não, na época era esse, novo era R$900. Reais, não, não, antes, reais. No lançamento. Isso foi em 2001. Ah, tá. E. Então, eu comprei com 10 jogos, eu não tenho certeza. E um dos jogos era o Código Verônica. O primeirão. E era um CD verde. E outra CD coisa. CD verde? É. Se eu não me engano, o nome correto da mídia que o Dreamcast usava não era CD. Tem um nome. Todo mundo acha que é tem um nome GD-ROM. GD-ROM, exatamente. GD-ROM, então, pra quem é leigo, não tô querendo dizer que as pessoas são ignorantes, mas se eu estiver dizendo que é ignorante no sentido de não saber, CD é aqueles 700 MB, né, de músicas, MP3 coisa e tal, dados também, enfim. E o do Dreamcast era 1.200, então ele era era qual o nome? Quase o dobro. Era, qual é o nome dele? GD-ROM. GD-ROM, exatamente. Aí depois vem DVD. Na verdade, isso foi uma das falências da SEGA, né? Mas isso comenta-se em outra hora. Isso. Eu não concordo, mas porque vou falar do meu aspecto, minha visão. Mas tu já falou. No cast do Dreamcast. Só ouvi lá. O qual? Nosso, né? O meu. É o videocast, na verdade, né? A gente falou no videocast. É o videocast meu, não é do MachineCast, não. MachineCast, ok. Então, aí eu comprei o jogo. Nossa, gente, na época, cara, eu fiquei fascinado com os gráficos, com com a jogabilidade que, e a câmera, era tudo diferente. Nossa, era muito legal, cara. Foi o primeiro 3D, né? O cenário? Era o Resident Evil, sim. Na verdade, o Gun Survivor era também, mas a textura era a mesma. A textura era a mesma usada nos Residentes, porém ela era menos qualidade porque o cenário era em 3D, se movia durante o cenário, né? Mas enfim, do canônico, o Código Verônica é o primeiro, sim. Primeiro, sim. É, e foi muito divertido. Então eu conheci assim, eu comprei o aparelho, comprei o console e comprei o jogo também. Russo, como é que foi a tua primeira experiência com o Código Verônica? Como é que conheceu? Cara, tinha uma locadora, as saudosas locadoras de jogos, que tinha um Dreamcast pra gente jogar, alugava por hora, e tinha alguns joguinhos lá, tinha campeonato de Marvel vs Capcom, que era o que eu tava treinando na época, né, e jogava muito. Kaiser, e daí depois do uma grande cerveja, a cerveja dos momentos felizes. Exatamente. E não, e eu dizia isso, os amigos meus falavam que eu tava doido ainda, quando eu falava isso, rapaz, você tá ouvindo doido, você tá ouvindo coisa, eu falava, ó, então tá bom. Segura essa referência, cara. Ah, lembrando, só lembrando que é no 2, tá, gente? No primeiro. E o Resident Evil Code Verônica tava na prateleira e eu queria muito jogar, só que eu tava treinando pro campeonato do Marvel vs Capcom, era o Marvel vs Capcom 2. E aí eu terminei, passou o campeonato, e eu fui jogar o Code Verônica, alugava por hora o Dreamcast, eu não tive um Dreamcast, daí eu alugava por hora ele, ficava lá jogando. Triste, hein, cara, que triste, hein. Fui ter Dreamcast muito mais pra frente, já na época. Pra mim até hoje, o melhor videogame, pela questão da biblioteca, a biblioteca do Dreamcast é muito boa, cara. A biblioteca do Dreamcast é incrível, ele foi uma máquina fantástica, muito poderosa e com uma biblioteca fantástica, com desenvolvimento de aparelhos incríveis, inclusive o emote, né, veio de um desenvolvimento que era pro Dreamcast, mas, enfim. Enfim, a gente comentou isso no videocast sobre o Dreamcast, que a gente ainda vai fazer um cast sobre Dreamcast, Russo, já seja convidado. Pá, vou adorar. O Fábio eu não vou convidar, porque o Fábio já tá em casa, então... Opa! A gente comentou lá que o Dreamcast foi o que foi e faliu como faliu por ser justamente um videogame muito à frente do seu tempo. Esse foi o principal motivo, ele era incompreendido pelas pessoas. As pessoas não sabiam o que tinha nas mãos. E foi. Ah, mas com certeza foi, né? Foi isso aí. Então era assim, conheceu na locadora então, Russo? Uhum. Beleza. Neilson? Pô, cara, também conheci na locadora e foi essa primeira versão aí, não foi a X. Tá, tô me sentindo burguês safado. Não, mas olha só. Em 2000 eu ainda não tinha um Dreamcast, fui pegar um no finalzinho, quase no começo de 2001. É, e quando eu joguei o Código Verônica na locadora, um amigo meu chegou e falou pra mim, né? A gente tava na escola e tal, ele falou, rapaz, chegou um Resident Evil novo pra aquele videogame lá. Aí eu falei, não acredito, tá de zoeira. Aí nós fomos vazados pra locadora, chegamos lá, cara. Justamente o cara tinha acabado de ligar o console e tava passando, cara, eu tenho que falar. Pra mim, até hoje, eu botei a intro aí no pra vocês verem a introdução do Resident Evil Code Verônica, é uma das melhores introduções de todos os Resident Evil, cara. Sim. A Claire correndo, o helicóptero atrás, cara, até o filme foi lá e surrupiou. Fala a verdade, cara, você tá contando isso, arrepia, velho. Nossa, de lembrar, cara, eu tô com os pelos da bunda arrepiado aqui. Eu lembro que a única vez que eu fiquei tão chocado com uma introdução foi quando eu vi a primeira vez a introdução do primeiro Resident Evil, cara. Sim. E o Código Verônica, ele deu isso, não tem? Rapaz, a introdução é muito... Nossa, cara. Fantástico. Eu fiquei louco. Realmente. Eu só fui jogar depois. E os filmes, por mais bosta que eles sejam, com exceção do 1, por todos aqueles motivos que a gente já discutiu em algum cast aí, pra quem quiser ouvir... Por mais bostas que eles tenham sido e tal, eles tinham essas questões de pegar as referências dos games e as melhores referências. E essa foi uma, que a Alice passou por exatamente essa situação aí da Claire, e foi bem legal de ver no cinema, foi interessante. É aquela coisa, pra quem não conhece, é uma cena bacana, e pra quem conhece, é uma puta referência. Nossa, demais. Cara, toda vez que eu assisto, cara, nossa, bicho, eu fico doido, mano. É tipo moral. Aquele, você tá ligado? Tá todo mundo, eu tenho certeza. Quem foi assistir, porque tem gente que é fã dos filmes, eu não vou negar. Eu gosto, eu tenho um olhar diferente pros filmes e alguns deles eu até gosto. Mas é um gosto, assim, que eu sento no cinema, cruzo os braços e fico com a boca torta, tá ligado? E aí, quando passa uma cena dessa, por exemplo, aí da Código Verônica no filme, nossa, tu dá aquele sorrisinho, assim, entendeu? Que tá todo mundo olhando, ninguém sabe quem é, o que tá acontecendo, mas a gente sabe, entendeu? Aí você fala, mano, eu entendi essa cena de um jeito que vocês jamais pensaram. Jamais vão entender, exatamente. E isso, pelo menos isso, tinha de bom. Então foi assim, Nilson, então? Foi, eu até ajudei um amigo meu, como eu te falei, na locadora, não tem? Sim. Eu não joguei na época, eu fiquei assistindo, fiz o... Deu uma de Flávio, fiquei assistindo um pouco. Aí eu evitei, eu só vi o comecinho, eu evitei ver porque eu não queria realmente... Tomar spoiler. Eu queria jogar, eu vi um pouco, né, ele jogando, sim. Até ajudei ele em alguns puzzles, alguma coisa e tal. Sim. Mas foi a única vez que eu joguei Resident Evil já como americano, né, as outras vezes foi tudo japonês, cara. Sim, sim. Foi tudo Biohazard. A gente sempre pegava praticamente todos os jogos primeiro, era maior. Enfim, sempre. Fábio, fala aí, Fabinho. Ah, cara, eu sempre fui fã assim, rachado de Resident Evil. Tanto que quando eu comprei o meu Play, o primeiro, eu fechei o 1, e antes de ser modinha, né, antes de sair em revista, essas coisas, fechei o 1 e o 2 na tora. O 3 foi fácil, né, todo mundo fechou, acho que em 2 horas, eu até fiquei frustrado. E aí o que aconteceu? Eu acabei vendendo o meu Play pra comprar um Nintendo 64. Caraca, aí, Nilson. Diabos... Olha aí, Nilson. A pior merda que você fez na sua vida, mano. Só pra jogar Star Fox, mas aquilo... Nossa! Não tinha como, só tinha... Eu comprei Star Fox e nunca mais, né? Porque era o preço de um Fiat Uno, né? Cada fita. Realmente, as fitas de... como eu já falei aqui no podcast uma vez, os cartuchos do 64 eram muito caros, cara. Até era os piratas eram caros. Pirata. Sim, tinha pirata, mas as fitas pirata de 64 era difícil de achar e também era caro, então não valia a pena, entendeu? E aí o que aconteceu? Quando saiu o Dreamcast, era caro pra cacete também. Daí eu deixei passar e um dia, por acaso, pô, eu vi na revista... Code Verônica, exclusivo pro Dreamcast. Aí, fiquei maluco. E aí, passou mais um tempo, eu vi um cara vendendo um Dreamcast usado, na época que tinha aqueles anúncios no jornal, né? Sim. Aí, o que eu fiz? Eu liguei pro cara e ofereci lá o Nintendo 64, e o cara aceitou. E aí, eu dei o Nintendo 64, acho que devo ter dado mais umas figurinhas de chiclete, mais um dinheiro, mais umas bolinhas de gude. Oi? Ô, Fábio, mesmo você tendo trocado e ter dado volta, você ainda deu manta no cara, né? Foi a revenge. Foi a revenge, porque, cara, na moral, o cara falasse, chegasse pra mim, aí, tu quer trocar seu Dreamcast no 64 e olhar ele de cima e baixo assim, fala, tá, toma vergonha, mano. Não, e pior que a troca... O cara não queria mais o Dreamcast. Aí quando eu ofereci o Nintendo 64, ele, pá, mas o que mais que tu me dá? Aí eu sei lá, acho que eu dei bolinha de gude, dei revistinha do Conan, sei lá, dei um monte de coisa pro cara. E acho que dinheiro não, porque não tinha, mas eu dei. Sei que o cara aceitou. E eu vim com aquele Dreamcast. O cara me deu com uns 10 jogos. Aí tinha aquele Zumbi Revenge, tinha Power Stone. E não tinha Code Verônica. Aí eu fui no centro, comprei, né? E, cara, eu tive o prazer de, assim, de colocar o CD do... O GD, né? Do Code Verônica. E ver aquela abertura, como o Gilson falou. E a cena que mais me mata... O Gilson. Caraca, virei Gilson do... Não tem o Pô. Kim... Hein? Não tem o Kim que capuã do... Uh-huh. Do Fatal Fury? Quando você faz... Gilson! Não, é porque eu fui falar, eu tava com o GD na cabeça e daí já emendei. Mas é original, o seu Code Verônica é original, cara? Era original? Não, era original do Camelô. Não, porque eu tô falando isso porque os GDs só eram os originais, porque não existe GD falso, né, cara? Então eles passavam pra CD. Cortavam, abaixavam a qualidade da música, dos vídeos, aí cabia num CD, né, cara? É, mas então eu joguei o piratão e vibrei mesmo assim, porque a qualidade era top. E aí a cena que eu ia falar é uma que, pra mim, assim, até hoje eu lembro muito, que é aquela que ela solta a arma na abertura, né? Uh-huh. Sim. E a arma tá caindo, ela se joga no chão e cata a arma no meio do caminho. Acho que é antes do helicóptero, né? Da cena do helicóptero. É depois do helicóptero. Ah, é depois do helicóptero. Cara, eu vou dizer, foi aquele tipo de jogo que acho que quase não faz mais hoje em dia, né? Que faz a gente sentar na frente do videogame. E eu comecei a jogar e eu só parei, eu acho que quando eu zerei. Subiu, né? Os créditos, né? É, quando subiu foi. Os créditos, né? Foi. Foi. Caraca. Não, porra, sério? Foi, não, foi. Tinha um amigo meu que tava junto, que a gente jogava sempre junto, o bicho não foi embora enquanto a gente não fechou não, o jogo. Não, peraí, não é possível. Depois, mais pra frente, a gente vai discutir sobre isso aí, que eu tô... O jogo é longo. Mas a gente era maluco naquela época, não tinha... Mas mesmo assim... Era dois discos, né, cara? Era mesmo assim, discos. É que existe algumas coisas, assim, que eu preciso coletar de informação depois pra testar a veracidade disso daí. Pode deixar. Mas, Nilson, vamos fazer uma pergunta pra eles aqui, pra ver se eles são casca grossa mesmo de Dreamcast. Vocês jogaram Shenmue? Pô, claro. Shenmue, não. Não joguei. Excluir, banir, nunca mais chamar pra gravar. Cara, a gente gravou um episódio de Shenmue, cara. Se vocês quiserem conferir, eu não lembro o número. 30. Mas, cara... Hã? 30. O episódio 30, né? Cara, até hoje eu fiz um vídeo também. Por mais que você faça uma análise, fale do jogo, cara, você não consegue nem chegar perto do que Shenmue é. Realmente, cara. Não, mas ele é uma experiência que jogo nenhum chega perto. Nenhum. Não chega. E ele é muito 880, cara. Eu tinha feito uma análise dele uma vez e eu falei que ele é 880. Ou você se apaixona completamente, ou você gosta. Odeia. É. Não tem um meio termo de falar, ele é legal. O problema não é não querer conhecer o Shenmue hoje, né? Porque... Não adianta. Não, é só por curiosidade mesmo. Quem for conhecer Shenmue hoje é só pela curiosidade, porque não vai ter as mesmas experiências que se teve na época. É impossível. Porque tu não tinha nada superior àquilo, entendeu? Tu simplesmente tava jogando o melhor jogo que existia na época, no mundo. Olha! Não existia nada melhor. Ah, e hoje outra coisa, né, velho? Então... Até hoje tem jogo, como a gente já falou, até hoje tem jogo que não usa algumas coisas que o Shenmue usa, até hoje. É, exatamente. Bom, mas enfim, então foi assim. Então, Fábio, tu foi lá, comprou e levou pra casa. E joguei. Mas é aquilo, a biblioteca do Dreamcast era muito boa, muito grande, né? Então, a tua nem acabei tanto, deixando, né? O Shenmue passar. É, pois. Hã? É, a tua nem tanto, assim. Por quê? Não jogou Shenmue, porra? Não era tão boa assim a tua biblioteca. Pô, sacanagem. Eu não conheço ninguém que tenha jogado Dreamcast. Nilson, tu já pensou em alguma vez conhecer alguém que tivesse jogado ou tivesse um Dreamcast e não jogou Shenmue, cara? Eu nunca pensei na minha vida em um troço desse. É difícil. Mas eu joguei Zumbi Revenge, tá bom. Tá. Não chega aos pés, não. Você sabe, né? É um bom jogo. E você jogou Power Stone, cara. Você não chega... Power Stone é... Tá bom, vou aceitar. Pô, era exclusivo e era divertido. Sim, pô. Não, divertido não, um jogo maravilhoso de jogar até hoje, cara. Joguei essa coisa não, né? Joguei. Enfim. Sonic que descia do helicóptero também. Ah, mas isso daí tem pra outra Sonic plataforma. Sonic Adventure 2. Isso aí tem pra outra plataforma, então não conto. Mas enfim. Sonic que descia do helicóptero é ótimo. Então tá. Gente, vamos aqui agora falar da dificuldade do jogo. Assim, eu tenho um ranking dos clássicos, né? Vamos falar dos... Vamos nos limitar aos clássicos, esquecer os mais novos. Eu tenho um ranking de jogos mais difíceis, assim, dos clássicos. Primeiro deles, primeirão, clássico, Resident Evil 1, clássico. Ele era... O jogo, a dificuldade do jogo era tão grande que um zumbi enfrentava, era desafio, entendeu? Um zumbi no Resident Evil clássico era desafio naquela época. O 2 já é um e pouco... não aparecia mais do que 2, né? Não aparecia mais do que 2. Nossa, 2 era... Tu pensava, meu Deus, 2? Como é que eu vou passar? Vou morrer aqui, né? O segundo mais difícil... Pra mim é o 0. O terceiro é o remake, o 1 remake. E aí o quarto é o Código Verônica. Ele tá em quarto lugar, mas ele também é muito difícil, cara. Ele não é tão difícil. Eu concordo, mas só trocarei as posições, entendeu? Ah, qual posição você trocaria? Fala as suas posições. Na minha opinião, dos clássicos, o primeiro lugar do mais difícil é o Zero, por um motivo. O Resident Evil Zero, você tem que saber conciliar com os dois personagens. Porque automaticamente, se você morrer com um, o jogo acaba. Porque você tem que resolver puzzles com os dois personagens. Você precisa dos dois personagens. Então, além dele ser difícil, você bota dois personagens e complica ainda mais. A mecânica é um jogo realmente também difícil. É, a mecânica é complicada. Uhum. Quem nunca jogou Resident Zero passa mal, tá? Sim, eu sei bem disso. Nunca tinha jogado. Fui jogar agora quando saiu o remaster e me estripulei. Eu zerei no GameCube. Eu zerei lá atrás, quando um amigo meu tinha GameCube. Sim, tu já falou essa porra. E agora o segundo mais difícil é o Code Verônica, cara. Ele é um dos Resident mais difíceis. Eu zero no speedrun, zero rápido. Inclusive, tem que falar aqui, salientar aqui, que eu entrei no cast por causa desse jogo. E realmente... Não, desculpa. Tu não entrou no cast por causa desse jogo. Tu tá equivocado. A gente fundou esse cast por causa desse jogo. Porque não existia cast antes, entendeu? Existiu. Uma colocação melhor, né? Existiu porque quando a gente trocou uma ideia lá no Alvanista sobre um. Pra vocês dois que estão por fora, os ouvintes eu acho que já sabem. O Nelson postou lá no Alvanista, a rede brasileira de games, né? Um post dele com um tempo de 2 horas e 30 e poucos minutos, se eu não me engano, no Código Verônica. Não, 2 horas e 23 sem salvar e sem usar retry. Exatamente. Aí eu fui lá e comentei pra ele assim, porra, mas esse Game Shark aí tá tá funcionando, né? Aí ele postou outras fotos daí com o speedrun do 0, do 2, do 3, aí eu, poxa... Aí a gente trocou uma ideia, eu falei pra ele que eu tava com ideia de começar um cast, coisa e tal, e ele, não, tô dentro, eu gosto. E a gente conversou sobre os podcasts que a gente ouvia na época e tal, porque eu já ouvia podcast, né, cara? Sim. A gente sabia o que era podcast. Sim. E os outros, depois que entrou, nunca nem sabia o que era podcast. Alguns até hoje não sabem falar a verdade. Caraca, então, hein? E aí eu já tinha mais um amigo que infelizmente já saiu do cast, saiu bem, bem cedo até inclusive do cast. Nós três fundamos o Machine Cast, acabou ficando só eu e o Neilson. O Edu não ia entrar, né? O Edu entrou de gaiato, mas entrou desde o primeiro também e tá aí até com a gente até hoje. O Zero, eu não fechei, acho que é um dos poucos Resident Evil que eu não fechei, mas não é. Ele é difícil, mas ele é mais irritante do que difícil com aquela mecânica dele ali, né? Eu acho também. E o 1, eu também acho que fica no meu top 1 dos mais difíceis, porque eu não sei se com vocês foi assim, mas o 1 eu joguei antes, quando era Biohazard mesmo, antes de ser modinha, que né? Que é uma dificuldade antes, a mais, né? É, sem revista, sem nada. Desculpa fugir um pouquinho do tema, mas só pra lembrar. É que é tão engraçado isso, coisas que não acontecem mais. Por exemplo, eu jogava com esse meu amigo e tinha uma cena que a gente tinha que abrir uma... Tinha que girar uma manivela que ficava atrás de uma cachoeira. E a gente não achava essa manivela em lugar nenhum. Não, a gente tinha achado a manivela e não sabia onde colocar. A gente tava tão viciado que ele foi pra casa de madrugada. Ele sonhou que era atrás da cachoeira, ele chegou de manhã cedo me acordando pra gente fazer isso e deu certo. Então, assim, era um jogo que era difícil, mas era prazeroso. O Zero já não, pra mim, assim, era mais irritante. Mas que cachoeira é essa? Não, eu tô falando do primeiro jogo. Sim, mas que cachoeira é no primeiro jogo? Sim. Ele tá falando era da manivela logo... lá, cara. Manivela. Acho que é logo depois que encontra aquele, o primeiro Hunter... Que desce no laboratório e tem que encontrar, se não me engano, depois do elevador. Não, tudo bem, elevador, eu sei, aham. Uh-huh. Tá, mas isso. Eu não lembro da cachoeira, que não tinha cachoeira, né? Era os... Não era uma cachoeira. Não era cachoeira, era a manivela se abaixava, então a água baixava. Isso que ele tá querendo dizer. Isso aí, okay. Isso. Entendi, aham. Uh-huh. Mas voltando lá no meu top, que vocês não deixaram eu terminar, seus boi. O terceiro jogo mais difícil que eu acho é o Resident Evil Remake, que ele é tão difícil quanto o original e vai além, cara. Porque ali no começo, a primeira vez... Sério que tu acha o Verônica mais difícil que o remake, cara? Acho. Sério? Nossa. Sério, eu acho que o Code Verônica é mais difícil, porque, sei lá, cara, uma combinação de coisa, porque tem vezes que você pode ser igual eu, faço speedrun direto. Uhum. Mas se você dá um molinho, cara, você perde. Mas eu acho que esse molinho, tipo assim, ele é mais possível de acontecer no remake do que Verônica. Não, é muito difícil você morrer instantaneamente no remake, cara. Okay. Por exemplo, no Code Verônica, tem dois lugares que você morre quase que... Um lugar morre instantaneamente e o outro quase instantaneamente. Vou te falar qual que não, é. Eu sei, é... depois a gente, quando chegar lá, a gente fala. Depois a gente chega lá, mas... É. Como eu tô falando do remake, eu acho mais difícil. Sim. O top 5, você falou? 4, né? Quatro, tanto faz, é o top que tu quiser. Então, o primeiro tu acha mais difícil é o 0, o Code Verônica, e aí o remake. O remake. Depois, Resident Evil 1. Ok. E não acho outros, o Resident Evil 1 antigo, né? O primeiro. Sim. E o outro, Resident 2 e 3, pra mim, nunca foi difícil. É, o 2 é mais difícil que o 3, por causa da época que foi criado, né? Mas, enfim... Sim, mas não tem aquela dificuldade. Nossa, que difícil. Já que tu... Ah, o 3 foi muito fácil, né? Exatamente. Já que tu atropelou eu, Neus, passou por cima dele com o teu caveirão, ô Fábio, já fala o teu top e aí termina ele. Pô. Não, é que eu fiquei emocionado, daí eu fui obrigado a falar, desculpa aí, mas... Agora dá ré e termina de esmagar. Mas assim, mas é isso, eu acho que... Pra mim, Code Verônica não foi tão difícil, porque eu já tinha essa pegada de jogar os outros Resident Evil. Mas ele não é fácil não, Fábio. Não, ele não é fácil. Mas uma coisa que ajuda muito o Code Verônica era o controle do Dreamcast. Sim, maravilhoso pra jogar. Não, ajudava, o controle assim, do Dreamcast é o melhor controle ever pra mim. Lamento aí. Não. Tem gente que fala mal, já viu? Tem gente... Nossa, que... Cara, vocês olham o visual. Visualmente ele é esquisito. Mas quando você bota ele na mão, ele encaixa certinho na mão, cara. Sim. Pois é. E era um jogo que fluía muito, assim. Então, eu coloco... É difícil, mas eu coloco ele abaixo do 4. O 4 não tá valendo aqui, né? Mas não. Ele tá abaixo do 4. Não, dos antigos. Tem que ser os antigos. Tem que ser tá, os então antigos. Do antigo... É, do antigo, o primeiro, o 0, pela irritância dele, e depois o Code Verônica. Olha aí. Então o segundo mais difícil, né? Ele é o segundo mais difícil. É. Corrija o teu ranking, por favor, aí, ô Fábio. Por favor, então repete, tá lá, o meu ranking. O primeiro é o Resident Evil 1. Clássico. Né? Por ser o original. O segundo, é pra mim, é o 0, porque ele é irritante, né? Então você tem que lutar muito mais com manter aqueles dois bonecos juntos. E o terceiro é o Code Verônica. Beleza. Não jogou o remake? O remake joguei, mas não joguei pouco. Ah, beleza. Russo, fala aí, Russo, teu ranking. Cara, pra mim, o mais difícil deles é o 0, com toda certeza. Depois do 1, o remake eu acho que o mais fácil, cara, de verdade, dos antigos. Não contando 2 e 3. Mas olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você jogou o remake agora ou no GameCube? Não, eu joguei o remake no GameCube. Porque o de agora, não sei se vocês sabem... Né? O de agora já vem no Very Easy. Então... Você tá brincando. É, o remaster vem no Very Easy. Sem falar que vem no Very Easy. Sem falar que já vem com o modo tanque desligado, né? É. Então, o cara falar que o remake é mais fácil, eu tenho que saber assim, o cara realmente joga. Se o cara jogou de GameCube, o cara realmente joga. Agora, hoje em dia, o cara falar que o remake é fácil, ele não é fácil assim também não, hein, cara? Cara, pra mim eu concordo com você que o mais fácil é o 3, o 2 é bem fácil, mas eu acho que tirando o 2 e o 3, que são meio à parte, eles têm uma mecânica, pra mim, que já começa a dar ares da mecânica do 4, o Resident Evil Code Verônica é o mais fácil deles. Aí, por que eu acho isso? Porque ele te dá uma quantidade ridícula de munição, é muito fácil achar a erva e é muito fácil achar as tintas de... as Ink Ribbons, né? As tintas de máquina. Uhum. Então ele te dá uma quantidade muito alta disso. E isso acaba baixando um pouco a dificuldade do jogo. Não deixa ele menos divertido. Só baixa um pouco a dificuldade. É, em relação aos outros, obviamente, né? Sim, em relação aos outros. Sim, ok. Eu gostaria de me retratar aqui. Eu acho que eu falei uma bobagem. Eu falei que o zero tá abaixo dos outros. Com certeza, pra mim, o zero é o mais difícil, porque de todos os canônicos, o zero é o único que eu não terminei até hoje. Muito por causa do que o Fábio falou. O jogo é irritante. Eu não acho irritante, cara. Ele é muito difícil. Aquela mecânica, pra mim, hoje em dia eu tenho muita dificuldade de jogar nesse negócio de backtrack. Foi experimental, caralho, né, cara? Então, isso que eu tô jogando é a versão mais Nutelinha, né? Que é essa remaster nova. Então, não tem mais tanque, o caralho é 4. Então, ainda assim, eu acho o jogo muito difícil. Com certeza o zero é mais difícil, e aí depois vem os outros na sequência. Bom, agora vamos falar dos personagens. Gente, eu apesar de ver o Chris na capa, eu não tinha certeza que era o Chris, né? Porque até então a gente tinha as fotos do Chris lá no a imagem que eu tinha do Chris era do personagem aquele, o ator aquele que aparecia no primeiro jogo. E a Claire, não, a Claire já era já uma imagem digitalizada. Então, eu já sabia que era a Claire. Agora, o cara que tava ali, eu não tinha 100% de certeza que era o Chris. E eu fiquei muito surpreso quando ele apareceu no jogo. Eu fiquei extremamente surpreso, eu achei legal, porque eu não tava entendendo nada que ele tava falando. Na época, era em inglês, o primeiro Resident que eu peguei era em inglês. E não todos os Resident clássicos eu jogava muito mais por interpretação do que propriamente saber mesmo o que tava acontecendo, o que ele tava falando. O que nem o Russo falou sobre a dificuldade, não deixava o jogo menos divertido. A gente usava a imaginação. E fiquei muito surpreso em saber que tinha o Chris. Achei sensacional os dois irmãos ali no jogo. E pra mim, assim, a parte que o Chris chega, assim, é magistral, cara. Aquela musiquinha que toca quando o Chris aparece no jogo é muito legal, cara. Ela é muito curtinha, mas ela dá, assim, uma sensação de heroísmo, assim, sabe? Que é o que ele foi fazer, né? Ele foi salvar a irmã. Sim! Né? Ele só foi burro em uma coisa, né? É. Você lembra que ele subiu, ele tava subindo a montanha com os equipamentos dele, deixou, né? Cair. Deixou cair tudo, mano. Ah, mas era de se esperar, pariu, né? Mano. Era de se esperar, né? Não podia chegar. Ele até faz assim com a mão assim, ah, droga, agora não dá não. O Código Verônica tem vários personagens... Vários não, mas ele tem alguns personagens bem curiosos. Não só necessariamente os que interagem ali, mas por toda a mitologia, toda a história de fundo do Código Verônica, né? Inclusive tem ali os irmãos, o Alfred e a Alexia, né? Que até então, no começo do jogo, quando a gente vê o Alfred, a gente depois vê a Alexia e não sabe que ela não existe ali. Que até então ela não deveria existir. Que a narrativa do jogo depois leva a gente a imaginar que. A acreditar que não tem Alexia. Que ele, né, ele é o travesti que assume a dupla personalidade. O interessante é que ele tem a voz da irmã também, né? São gêmeos Ashford, né? É, são gêmeos. Sim. São psicopata. A questão é por que ele tem a voz dela. Ah, mas enfim, né? Isso aí é. Ele imita, né, cara? Ele imita a irmã dele. Economia de dublador, cara. Ele imita a irmã dele e quer ser. Ele quer ser o que é igual a ela, por causa que ela é inteligentíssima, né? Sim, ela é um gênio, anos, né, cara? Ela com 15 anos já tinha criado vírus, já um monte de coisa. Sim, a guria era um gênio, assim como era o Birkin e todo esse pessoal por trás, né? Todo esse pessoal por trás, né? Que era os que criavam essas loucuras, tudo, enfim. Mas, tem também, eu acho que só, de personagem é mais o Wesker só, né? Tem o Leon, né, que o Nilson falou, eles modificaram depois quando fizeram a segunda versão do Resident Evil. Mudaram o cabelo dele. Mudaram o cabelinho, mudaram a cor também do cabelo, por causa que eles disseram que tava muito parecido com o Leon. Nada a ver, pelo amor de Deus. Quem é que na época eu achava que o cabelo dele era parecido com o DiCaprio, cara. Leonardo. Tim Blue. A primeira versão é muito parecida com o Leon também. É muito parecido com o DiCaprio. Quando foi pro X, eles modificaram com. Acho que foi medinho. Modificaram. Não, mas eles modificaram. A desculpa foi que era parecido com o Leon. Mas, isso aí que tu tá falando pode ser. Fala, Fábio. Ah, não, eu ia dizer, pô, tu esqueceu do Steve Burnside. Pra mim é um dos meus personagens preferidos da franquia toda. Exato, o Steve era legal mesmo, cara. E ele tinha até aquela questão de ele não confiar nas pessoas e coisa e tal. E o jeito que ele protegia a Claire, né? Sim, assim que ele aparecia. Sim. Olhava pra bunda dela. Ele era tirado, tá? Tiradinho. O jeito que ele olhava pra bunda dela, né, Fábio? De um personagem, cara. Diga. O Rodrigo. O Rodrigo. É o Rodrigo. Ah, o. Quem é o Rodrigo? Sim, o cara lá do. Que prende ela no começo. Exatamente. Isso, isso. Aqui é comida pela minhoca, né? Depois ele solta ela, né? Ele solta ele. Quando dá merda com o T-Virus, ele solta ela. É. Uma coisa que eu achei interessante, nós não vamos falar de uma narrativa linear da história do jogo aqui, então a gente é livre pra comentar. Uma coisa, eu sempre joguei esse jogo na versão original, que era o Biohazard. Eu acho que nunca cheguei a jogar, sempre joguei Resident Evil, então era sempre em inglês, mesmo agora quando saiu o remaster. Até então eu nunca tinha visto um vídeo legendado ou jogado marrom com legenda e coisa e tal. E eu, essa semana agora, eu parei pra assistir um vídeo de um carinha que tava fazendo uma live do Código Verônica de 5 horas, e era legendado, cara. Nossa, cara, eu fiquei fascinado com as coisas que eu descobri ali, cara. Principalmente sobre o Steve. O que que eu descobri ali? Que lá no final, isso no X, tá? Lá no final, o Wesker diz pra Claire que ele queria a amostra da Alexia, né? Que era o T-Virus lá que ele queria levar. O T-Verônica. Que ele queria levar, enfim. E aí ele diz pra Claire que... o Chris diz pra ele, a Alexia já era. Ele já tinha explodido a Alexia e coisa e tal, né? Ele diz, não, mas não tem problema. Eu acho que deve ter bastante no corpo do Steve. Inclusive, os meus homens já levaram o corpo. Cara, vocês têm noção que o Steve poderia ter aparecido futuramente? Porque não necessariamente ele morreu. Mas isso não tem no jogo. Tem no jogo? Tem no X. No X, né? Porque essa cena, é extra, né? Não tem no original. É um extra. Então, ele poderia ter aparecido futuramente, cara. Não necessariamente ele tinha morrido ali depois que ele levou aquela... Pra mim não fazia sentido, se ele morreu é só pela questão da mutação, né? Não pelo golpe que ele levou ali pelo bicho, que ele atorou. É por causa que o corpo dele ficou com os resquícios do T. Verônica Vários, né, cara? É, ele pode... Foi uma das mortes mais tristes, né? Mas eu não sei se vai entrar daí, mas... Falando isso agora, porque como não tem isso no original, mas tem no X, será que o X veio antes ou depois do primeiro filme? Do primeiro filme? Tu diz aquele da Rainha Vermelha lá? Isso. Veio antes, porque veio. Mas se veio junto, ou antes, ou depois, é com diferença de muito pouco tempo. Porque os dois jogos são do mesmo ano, né? O filme e o jogo é do mesmo ano. Mas a gente viu. Bom. Não, peraí, o filme é de 2000 e. A versão. Vixe. Não, olha só. O jogo eu sei. O Código Verônica X, ele saiu dia 22 de março de 2001. Pro PlayStation 2 e 27 de fevereiro de 2001 pro Dreamcast. Tá. A versão X. É, o Biohazard é de fevereiro, né? De 2000. É. Ô, Fábio, respondendo a tua pergunta, então o X é de 2001 e o filme é de 2002. Qual é que é a ideia? Não, porque no filme também tem no final ali, tem essa coisa, né? De levar o corpo do... Só se bem que ele tá vivo, né? Ele tá vivo ali, Esqueci do nome do personagem e tal. Tem uma pegada também assim, e depois ele, pra poderem... só que, na verdade, nele eles colocam o vírus, né? Não, esquece do filme, cara. Não, coloca o vírus em quem? No Steve, tu tá falando? Não, no personagem. Não, ele é ferido pelo Liker. Ah, é verdade, ele é ferido pelo Liker. Isso. Porque me deu uma arremetida aqui. Uhum. Mas foi besteira. Sim, não, sim. Esquece do filme, esquece. Pô, mas o primeiro é bom. É, o primeiro é bom. Mas enfim, então, eles poderiam de alguma maneira ter encaixado o Steve no Revelation, por exemplo, né, cara? Pô, aí foram deixar a Claire namorar o Pierce. Ah, que sacanagem. Sabia que nenhum dos files do Código Verônica, que os files que a gente fala é aqueles documentos, né, que ficam espalhados no jogo, né? Você encontra... Tem a sala que você pega aquele brasão no meio, que até tem dois bichos daquele do brasão grandão. Sim. Uhum. Dentro da sala. Você encontra um file lá, cara. E nesse file fala que o Hank, que liderava... liderava o esquadrão dele lá na ilha, ó, Ashford, e treinava os soldados, cara. O cara era supremo mesmo, hein, mano? Sério? Porra, não sabia disso. Aham, uh-huh. Sim. Tem um dos falhos. Você tá falando do quê? Daqueles Bandersnatch? Sim, eu tô falando dentro daquela sala, uh-huh. Dentro dessa sala, que tem um brasão, que tem... Existe dois brasões. Parece uma sala de reunião. Tu entra assim, é uma mesa em formato de U, se não me engano. No meio tem um brasão. Isso, dentro dessa sala tem um brasão e tem um file que fala do rank. Ah, entendeu? Essa eu não sabia. É, pois é. Cara, eu joguei há tanto tempo, eu não sabia nem inglês direito, cara. Exatamente. Mas esses jogos ajudavam a gente a querer melhorar o inglês. E os jogos que me ajudariam com o português, qual é que é? Não tem, pô. Mas enfim, outro personagem que aparece, mas já morto e modificado, é o pai dos gêmeos, né? Que é o Nosferatu, lá. Nosferatu. Ele tem um nome, ele é até um chefão. É, o Nosferatu. E no quadro principal da mansão, da segunda mansão, lá na mais pra frente, tem os três ali, né? Tem a Alessia, ele e o Alfred. É Alfred? Eu não lembro o nome do cara. É Alfred mesmo. Enfim. Os personagens são estes. E o Steve, realmente, que nem o Russo falaram aí, o Steve é muito legal, cara. E uma pena é que ele nunca mais apareceu, cara. Eu acho que essa deixadinha que eles deram no X tinha que ser um motivo pra ele voltar, cara. E ele não voltou, ele morreu mesmo. Porque deram como definitivamente morreu mesmo. Cara. Morreu, né? Porque o tentáculo travessou ele, né? Não, cara, só bateu nele. Não, travessou, cara. Não, cara. Atravessa, né? Não, só bateu. Travessa, gente. Cara. Poxa, sério? Vocês estão de sacanagem, cara. Falando que atravessa, cara. Pô, vai lá ver, ué. Vamos ver agora já. Ué, tem YouTube pra quê? Vai lá ver, ué. Primeiro, não teria como atravessar porque o bicho tá sem um pedaço, né? Porque o Steve cortou a cabeça do bicho, que é tem uma ponta, né? Gravei bem no ponto aí, se vocês assistirem, vocês vão ver aí que ele só bate no Steve, não tem nem como atravessar. Só bate e o Steve bate na parede. Tá aí, tá bem no ponto. Então como é que ele morre, cara? Ele vai morrer do nada? Foi o que eu falei, ele morreu por causa da mutação, né? Ele morreu por causa da mutação. A mutação deu reação, né? É, a mutação, ele renegou a mutação e morreu por causa disso. Porque, não, mas você vê que logo depois que é batido, ele já perde a transformação. É, ele já perde. Quer dizer que foi tão forte quanto de matar ele, ao ponto de matar ele. É, pode ter sido, mas eu duvido muito. Eu acho que é muito mais pela exposição ao vírus, né? Que ele teve ele negou o vírus, o corpo dele renegou o vírus e aí... Não, olha aqui, você continua vendo? A Clara baixa e bota a mão na barriga dele, cara, e tá saindo sangue. Não bota a mão na barriga, ela pega a mão dele, ela junta a mão dele. Sim, mas levanta. O Barry Burton também não aparece nesse? Não. Não, não, não. Não aparece ninguém, só a Claire e o Chris. Eu tinha a impressão que ele aparecia meio de relance falando com o Chris, mas não, né? Eu acho que o Steve deu mole naquela hora lá no avião, era pra ter beijado ela mesmo e acabou, entendeu? Roubado um beijo, ia tomar um tapão, mas mesmo assim tinha roubado um beijo. Tá nem aí, mano. Vacilou. Enfim. Então... Os personagens são esses aí, né? A gente falou rasamente, sim, mas se a gente for falar tudo que tem sobre os personagens, vai ficar morrer aqui e não vai falar. Pode falar uma cena marcante com o Steve? Pode falar uma cena marcante com o Steve? Fala. Que era do começo do jogo. Ah, achei que era aquela parte que ele tava controlando lá com o guindaste, aquele carro de furar a parede lá, e aí olhando pra bunda da Claire e bateu. Essa parte é delícia também. Não, essa parte é delícia também, mas é outra que eu tô falando. Tipo assim, o Bandersnatch pega a Claire pela cabeça e levanta. Aí eu falei, ih, morreu. Aí quem aparece? Todo tiradão quebrando o vidro do lugar. Dá um rolamento. Dá um rolamento, atira no bicho, aí o último tiro vai, tal, dá um chute no bicho e dá um tiro. Fala, caraca, que cena é essa? Cena de Matrix. É. Eu acho que essa foi a segunda vez que ele salva ela, né? Aham. Uhum. Bandersnatch, enquanto a olhar a bunda dela, pô, o guri tinha 17 anos, né? Queria o quê? É, né? E ela tinha 19. Então, o cara tinha 17 anos. Eu acho então, que até 17, a, Eu acho que até a dona Sônia, que é aquela senhora de 70 anos que anda de andador na rua rebolando, ele pegava, viu? Até a guria aquela que andava toda acorrentada no Resident Evil 1 lá, que eu esqueci o nome dela, ele pegava. É. Foi a primeira vez que ele olhou pra bunda dela. Aquela vez que lá no comecinho do jogo que ela abre a gaveta, ela tá bem consultando o computador. E olha. Ele tá bem olhando ela, filho. Safadinho. Spider-Man. Olá, habitantes e cidadãos. Aqui é o Spider. Acharam legal o cast? Então aproveita que você já tá aí terminando de ouvir ou ouvindo e indica pelo grupo do WhatsApp. Vamos falar dos inimigos, né? Dos monstros que tinha lá no cenário, né? Os zumbis. E não eram poucos. Zumbis clássicos e mortais, em determinado ponto, assim, eles eram mais fracos. Talvez o personagem tivesse mais resistência do que nos anteriores, né? Porque, que nem a gente lembra no. Por isso que o Resident Evil 1 era tão difícil. Duas mordidas na Jill, acabou. Era a morte. Não, a Jill é. Eles ficam zoando da Rebecca, que é Rebecca Kelsham, mas a Jill no Resident 1 também é assim, cara. É, duas porradas morreu, mano. Morreu, entendeu? É. Então, tem zumbi, não menos difícil que os outros, né? Dependendo da situação que tu tá ali, tinha bastante zumbi, e ao contrário do primeiro jogo, que tinha no máximo dois ou três, nesse aqui tinha, às vezes, vários. Cinco, seis, num lugar só, mano. Sete. Exatamente. Nossa. Tinha aqueles morceguinhos do banheiro que só acendia o isqueirinho lá e eles paravam de incomodar. Chato pra caralho aqueles morceguinhos. Mas tinha, né? Não é que nem no remake que não tem, né, Nils? Não tem corvo? Não é, pois é. Tinha o cão zumbi. O cão zumbi, clássico. É Doberman, clássico. Né? Doberman, que nem existe mais essa raça. E estavam bem feitos nesse jogo, né? Sim. E outra coisa, sinistros, né? Na hora que eles puxam o troço pra debaixo da casa lá, tu fica meio assim, puta que pariu, que bicho é esse? É, a primeira aparição deles no clássico, né? Que é, na verdade, não é nem quando eles quebram o vidro, que é quando você tenta abrir a porta, você fala, vou embora dessa porra aqui, que você tenta abrir a porta, eles pulam em cima de você, tenta abrir a porta da mansão, mas isso no Biohazard, porque no Resident Evil não tinha. É, então, é muito legal, cara, e eles dão muito susto. Tinha o Bandersnatch, que o Russo falou aí, que é o tirante, que eles não tinham dinheiro pra fazer o tirante, fizeram o Bandersnatch. Não tinha. O orçamento tá brabo. Não, aí, mas esse é um. Mas esse é um inimigo. É um inimigo comum do jogo. Ele é um pouquinho mais forte só. Sim, mas na biografia chato do. Pra caralho, sim, ele é um na tirante. Biografia do, na biografia do. Do personagem. Do monstro. Do bicho. É, do monstro. Fala isso, que ele foi desenvolvido pra ser um pirate. Mas só que. Alguma coisa deu errado e saiu. Ah, eu achei que. Não, falho. É que eu achei que tu tava falando de quem produziu o jogo. Não. Não, pô. Você tá doido. O Bandersnatch é uma arma biológica de baixo orçamento. É para então, sim, porra, aí sim. Você usa. É um Tyrant, só que eles não tinham recurso pra fazer o Tyrant, eles fizeram o Bandersnatch. É isso aí. Mas entendeu? É uma boa. É um monstrinho até. Isso que é interessante, porque o Resident Evil, os clássicos principalmente, ele tinha preocupação e era muito legal quando eles te apresentavam o inimigo. Pode ver que todos os inimigos, quando eles vão aparecer a primeira vez, desde o primeiro Resident Evil, eles têm uma entrada diferenciada, assim, sabe? Tipo esse daí, eles saem de dentro da cápsula lá e coisa. Não é igual ao remake, por exemplo, que larga o bicho ali e foda-se, entendeu? Tá aí, apareceu, e é isso. E tinha a filha da mãe do verme gigante, que era chato pra matar, hein, velho. Nossa, bicho, verme gigante maldito. Bicho chato. Mas ele... Fala. Mas Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Não, agora, um bichinho que irritava também era aqueles... O que parecia um peixe albino? Como é que era? Albinoide? Peixe? É albinoide. Pô, aquele lá eu passo direto, não mato aquilo não, é chato pra caramba. É, não tem por que matar ele, né? É, mas parece, tem uma hora que aparece um monte lá no... Ele te dá choque se você chegar perto dele, cara. É. Ele te dá choque. É, porque aquele é tipo uma enguia modificada, sei lá. Uma salamandra, coisa assim, sei lá. Agora, pra mim, o bicho mais filha da puta que tem nesse jogo é o seguinte. O Hunter sempre foi um monstro chato e enjoado. Sim. Pô, mas Hunter que envenena é sacanagem, mano. Na moral. É o Super. Não é nem Hunter, não é. Mas é uma variante do Hunter. Sim, sim, sim. Cara, aquele roxo, vermelho, sei lá, aquela porra. Pô, é sacanagem, o bicho encosta e você já fica envenenado, velho. É sacanagem demais, mano. É, eu não considero ele chato, ele é difícil, né? Chato é a mariposa do caralho que fica botando aqueles bichos em ti. Que bicho chato. É, tem a Black Widow, que é a aranha diferente lá do Pátio Verônica, né, cara? Sim, essa é pior. É, mas a aranha também, a grandona também não precisa matar, né? Não, não. Só pegar o bagulho lá e fugir. Não precisa. E aquelas worms que parece outra coisa, mano. Pá. E olha só, a mariposa nesse jogo é uma merda de chata, hein, bicho? Foi o que eu acabei de falar, fica botando os ovos em ti. É, não, e vai a energia muito, não vai pouca não, tá? Nossa. Sim, é. Bicho chato do caralho, cara. Fica te largando os ovinhos depois. Tá correndo o bichinho. E o tirante mais apelão de todos, hein, mano? Você tá louco, mano. Você dá um tiro de granada. Esse tirante, ele nem é difícil. O problema é aonde a gente tá lutando com ele, cara. Puta que pariu, cara. Não, mas a primeira vez também, você luta em lugar apertado, cara. Pois é que eu tô falando. Pô, o local que tu luta com ele é muito chato. Hein? Você dá 3 tiros de granada launch, que é de granada explosiva. O bicho só anda pra trás. O bicho, ele é muito poderoso, cara. Ele é muito forte, mano. Ele quase não recebe dano da gente com as armas mais poderosas pois do jogo, cara. Eu acho que é o desgraçado, é o local ali, aquele avião ali. Bata, mano. Cara, eu morri muito ali. Morri muito ali. A primeira vez que eu fiquei trancado num bicho foi ali, cara. Porque eu tive que jogar tudo de novo, por causa que a minha munição não dava pra matar ele. Na locadora eu vi nego chorando e xingando por causa desse tirante, hein, mano? O tirante jogava pra fora do avião, matava. Sim. Os caras demoraram um tempão pra passar daquela parte. Mas pra você passar fácil pela primeira vez, você tem que ter as flechas explosivas. Se não tiver as flechas explosivas, você não passa não, cara. E o Nosferatu é chatinho só, né, cara? Porque se tu tiver o rifle e tiver uma mira boa estratégia ali... Tu... Acabou. 3 tiros. É 3 cheiros. E vocês, uma coisa que eu descobri tiro também... tiro na cabeça, né? Não, no coração. Não, no coração dele. É no coração. No coração. Você sabia que tem animação quando tu mata com um rifle lá? Sabia que tem uma animação pra matar com a faca também? É, eu tô ligado. Ah, eu fiquei de boca aberta, não sabia. Nunca me atrevi a pegar a faca contra ele. Com a faca eu fui saber pouco tempo. É, mas com o rifle eu já tinha feito, né, sim, cara? Sim, com rifle todo mundo praticamente já fez. Agora, com a faca é sacanagem, cara. Porra! Só os bons, né, cara? Não, eu jamais teria a pachorra de atacar ele com a faca. O bicho é demônio. Sei lá, você tá sem munição, você fala, agora é a faca. Mas vem cá, vocês têm jogado esse jogo nos últimos tempos? Pois ele tem pra Xbox e PlayStation 4, cara. Eu jogo todo ano esse jogo, cara, no meu PlayStation 2. Como o meu Dreamcast foi pro pau... Eu tenho que jogar ele no PlayStation 2, a versão inferior. É, né, ele tem pra Xbox One, cara. Recém, falta 2 conquistas pra mim platinar ele. Platinar não, né? Eu faz pelo menos uns 15 anos que eu não jogo esse jogo. Caraca, cara, joga aí de novo. O que eu tô falando aqui é tudo na memória afetiva só. Ah, não, mas ok. Sim, mas é porque a gente lembra de mais coisas porque tá fresco na memória, né, cara? Não, nem é questão demais. Eu lembro de tudo igual. Só que isso nem jogando eu sabia. Eu vi no vídeo que o cara matou lá na faca. Agora vamos falar também. A Alexia, na primeira forma, se ela chegou perto de você, filho, tchau. Tchau, né? Se ela pegar, já era, tchau. Né? Cara, já era. Ela chega perto, porque na verdade ela chega perto e ela te cerca, ela né? Com os ataques. Ela suga. Sim, ela Ela é lerda. Ela é lerda, ela pega fogo, mas, mano, ela vai te cercando até te pegar, até ela vai fechando o cerco até poder te sugar, cara. Lembra do Clark quando você pega, quando você dá um Hadouken chute? Igualzinho. Como é que é? Como é que é do Clark? O Clark do The King of Fight. Quando você tá meio distante, você já faz um rabo. É verdade. Ele suga de lá de longe. Entendi. Mas assim, uma... Aqui, eu acho que na Alexia, é o grande ponto onde a gente vê a primeira diferença entre o Código Verônica e o Código Verônica X. Porque antes aparece o Wesker lá com a Claire numa cutscene que não tem no original. Mas até daria pra confundir e achar que aquilo ali realmente aconteceu. Nas duas versões, né? A gente sabe, quem presta mais atenção sabe que é só na X. Mas essa da Alexia, quando eu fui jogar no Play 2, o X, eu fiquei... Sério? Nossa, muito mais legal, cara. Que no primeiro... É muito melhor mesmo. É, no original lá, a Alexia, quando tá descendo a escada, a primeira coisa que ela faz, ela dá ali um fetão no Oscar que ele cai pra trás, né? E depois... Aí ele diz assim, que força, né? Oh, power! Aí ela dá mais uma nele, ele bate na parede, cai, vê o Chris e corre, sai correndo e vai embora. No X, ele enfrenta ela, cara. Ele inclusive, ele bate nela, cara. É muito legal, cara. Porra! Inclusive, você falar, por que que o Wesker tá super poderoso e tá com super velocidade? Sim. Você não entende. Não entende. Mas, pra quem jogou a versão... X do PlayStation 2, né, vinha o tal do Wesker Report, que era um disco extra que o Wesker falava como que ele fugiu da explosão da mansão do Resident Evil 1, cara. Isso, exatamente. Que ele renasceu, né? Quando ele morreu pro Tyrant, varado. Ele deixou de ser humano. Ele deixou de ser humano e o vírus. Fez ele ter super velocidade e super força, né, cara? Isso. Pô, eu sempre achei que ele tinha meio que sobrevivido ali no final do 1 e tinha se aplicado o vírus nele mesmo, alguma coisa assim. Tá, mas peraí, Nelson. Ô, Fábio, mas tu hoje tu já não tem mais essa dúvida? Tu já esclareceu isso ou tu ainda tá com ela? Sobre o que aconteceu com ele lá no... Não, na verdade eu tenho, porque eu acabei nunca indo muito atrás disso, não. Ah, sim. É que é o seguinte, lá no 1, o Spencer disse pra ele, eles aplicaram o vírus no Wesker, ele se aplicou nele lá, ele mesmo se aplicou, né, o vírus nele. E aí o Spencer disse... Que sobreviveu, né? Ele disse assim, você tem que aplicar uma hora antes da morte. Ou seja, ele tinha que morrer pro vírus ativar. Fazer efeito. Exatamente. Ah, então foi... E na verdade o Wesker, ele não é um cara que tem um vírus, ele tem uma coleção ele de T-Virus. Ele tem vários, né? Porque ele desde pequeno já era super humano. É, por isso que ele tá indo atrás do Code Verônica, do T-Verônica, que é justamente pra colocar nele também, pra adquirir as habilidades que o T-Verônica dá. Exatamente. E pra vender pra rival lá, né, que ele se juntou a companhia rival da Umbrella, cara. Que não é a 5 aquela? A do Resident Evil 5, eu não lembro qual é que é. É a Tricell. Tricell, né? Isso. E aí, o Fábio, então o que aconteceu? Ele se deixou matar pelo Tyrant propositalmente, entendeu? Também pra poder ativar. Pra poder ativar o vírus. E aí depois, tanto que é ele que ativa lá a autodestruição do laboratório. E sai vazado. Sai vazado, é. E inclusive, com isso também era uma maneira dele se camuflar. Bom, o Wesker morreu, entendeu? Tanto que quando o Chris vê ele fala assim, você está vivo? Quando ele vê ele lá no Código Verônica. Você está vivo. Ô, Tim Blue, e tanto tu vê, esse jogo tem tanta ligação com o primeiro e com o segundo jogo, e que eu acho que até uma coisa que eu li uma vez, eu li numa revista, eu acho que bate, que a Capcom, na verdade, queria que esse fosse o terceiro jogo, né? É, na verdade, o que, que aconteceu? A Capcom queria que esse fosse o jogo, eles queriam fazer o port do 2 pro Saturno. Aí eles não conseguiram fazer o port do 2 pro Saturno. E fizeram pro 64, que barbaridade. É, e aí eles estavam desenvolvendo um novo jogo pro PlayStation, que seria um spin-off, que acabou virando 3. E daí, nessa, eles desenvolveram o Code Verônica pro Dreamcast, que ele deveria ser o Resident Evil 3. Na verdade, o Code Verônica é o 3 e o 3 é um spin-off. O 3 deveria ser. Só que daí eles deram o Code Verônica como spin-off e o 3 como o canônico de continuação. Peraí. O Code Verônica nunca foi spin-off, viu? Ele nunca foi considerado oficialmente um spin-off. As pessoas achavam que ele era um spin-off. Mas ele não, pelo fato de ele não ter numeração. Não, cara, na verdade o Shinji Mikami, ele falou que ele estava desenvolvendo um pro PlayStation que ia ser o spin-off e que ele acabou transformando em Resident Evil 3 necessidade. Sim, tudo, sim, a gente sabe disso. Porque ele tinha um contrato de mais um exclusivo. Contrato com a Sony. Isso, exatamente. A gente falou disso lá no Resident Evil 3, não quer. É, a gente já falou isso já. É que a burra da Sony esqueceu que tinha um contrato de mais um jogo canônico pro PlayStation. Aí isso. Lembrou, agora vamos ter que fazer aquele spin-off virar um exatamente. Jogo canônico. E o Codic que... Verônica ia ser 3 e se tornou Codic Verônica. Mas ele nunca foi tido como spin-off. O que era pra ser spin-off era o 3. Ah, não, sim, desculpa. É, o Code Verônica não era pra ser o spin-off. Ele era pra ser o 3... E você tinha o 3 como spin-off. Isso. Desculpa. Fala, Fábio. O que tem mais nexo, né? Porque o 3 é. Ele tá fora da linha cronológica, né? Ele tá antes do 2. E Não. O Resident Evil 3 é antes, durante e depois. É, 24 horas. É 24 horas antes do 2. Antes, durante e depois. Isso. Então ele deveria ser o spin-off. Só que eu acho que todo mundo acaba achando que o Code Verônica é o spin-off pelo fato só da numeração. Exato, né? Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu, exatamente. Mas ele nunca foi dito como o spin-off. E o 3 é um jogo paralelo, completamente paralelo. Alguém tentando fugir da cidade ali, sem nenhum tipo de vínculo com o que estava acontecendo na história mesmo, porque, do canônica, né? Por mais que eu goste da Jill, se você colocasse qualquer outro personagem ali, daria certo. É o Nemesis, cara. Isso, exatamente. É o Nemesis, daria, cara. Daria certo pelo Nemesis. Sim. Nemesis, como é que o Nemesis não dá certo, cara? É um dos personagens mais tenso do jogo, mano. Você tá louco? Exatamente. Até eu vou chutar aqui, tá? Eu acho que a pessoa que iria fugir da cidade provavelmente seria o Brad. Porra, será? Mas ele é muito. Ele é muito. Porque, muito medroso, mas sabe, cara. Sabe por quê? Sabe por quê, Nilson? Porque tirando o Chris, que não tava na cidade, a Jill tava na cidade, mas como ela era pra ser um spin-off, ela não iria estar. Só tinha o Barry, que também não tava na cidade, e o Brad, e o vivo dos Stars. E o Nemesis foi mandado pra matar os Stars, justamente pra testar a capacidade de arma biológica dele. Então não teria motivo pra ele perseguir uma pessoa comum, entende? E também, se fosse um spin-off, não teria necessidade deles usarem uma personagem das principais, né? Exatamente. Isso que eles botaram ela depois. Com certeza era alguém genérico, como poderia ser o Brad. Exatamente. Mas dá pra ver que a Jill foi colocada aos 45 do segundo. Segundo tempo. Mano. Certeza. E aí, galera, beleza? Aqui é o Zupão. Como acabou o Cash of Tretas, ninguém vai conseguir superar o nível Zupão. É isso aí. Não esquece de deixar um comentário, galera. Valeu, até mais. Os cenários do Resident Evil 2 é uma sacanagem, cara. Porra! São muito dois bem detalhados. Do Code Verônica, desculpe. É bem feito o bagulho. Bem feito. E outra, não é. Eu achava, quando a gente começou a jogar, eu achava que ia ser um jogo todo naquela ilha. E no fim a gente vai pra Antártida, né? Tenta aí, pois né? É. Tenta aí. Caraca, é sensacional. E depois tem eles têm a casa deles lá, eles reproduzem ela em todo lugar, né, cara? Que fascinação é essa pela mansão, né, cara? Todos os jogos tem que ter um espelho da mansão do 1. E uma coisa que o Code Verônica trouxe de bom do Resident Evil 2 foi uma coisa. Não sei se vocês lembram. É. Que como no Resident Evil 2. É, se você pegar, vamos dizer assim, se você tá com a Claire, sim. E pega uma arma e deixa. Ou então deixa de pegar aquela arma, quando você tá com o Leon, você não tem como pegar com aquela arma, ou Leon. Tem como pegar. E no Code Verônica também tem isso, cara. Isso. Tipo assim, se você tiver com a Claire e passar num lugar lá e deixar aquela arma, você vai conseguir pegar com o Chris. Não só arma, entendeu? Itens também, né? Itens também. Itens, qualquer coisa. Qualquer coisa, entendeu? É. E tem muita gente que não fala isso. Exatamente. Passa direto. É, exatamente. Que eles exaltam muito no Resident 2, mas não fala isso no Code Verônica. Exato, entendeu? No Code Verônica também tem. Vocês verem, os jogos antigos faziam isso com uma precisão, uma maravilha. Maestria. Aí né? Os maestria. Jogos de hoje, 2019, não fazem. Porra! Pois é. Ah, mas os jogos de hoje não fazem muita coisa, inclusive uma história tão boa, tão amarrada. E o pior, eles ainda cagam as que já existem. Vou ter que falar de novo, o remake é muito cagado a história, cara. Meu Deus, nossa senhora. Gente, as armas, o Nilson falou das armas, Eu preciso confessar uma coisa. Às vezes a gente joga tanto o jogo, principalmente quem não sabe ou inglês ou japonês. A gente joga, quando a gente fica trancado, a gente revira aquela porra de cabeça pra baixo, vê tudo certinho. Então, muitas das coisas a gente tem facilidade, já sabe até de cor. Ah, que tem uma bala, que tem uma plantinha, que tem isso, que tem aquilo, blá blá blá. Que é o caso do Código Verônica. Eu joguei essa porra demais quando eu ficava trancado e coisa e tal. Enfim, vocês acreditam que eu descobri ontem que existe uma arma que eu não peguei no jogo? Cê qual? Tá suando, fala qual? Aí. Você tá de zoeira, fala aquela aí. Que a gente acende a tocha com isqueiro. A Machine Guns? Aham. Machine Guns? Aham. Ah, você tá de zoeira. Não, cara. Sabia, aí, cara. Eu não sabia que tinha essas porras dessas armas. Você tá de zoeira. Cara, ela só bota a mão na roda. O cara zerou o jogo e não pegou as Machine Guns. Não peguei, tá, cara. Eu não fazia ideia que existia. O carinha foi ali. Ah, agora eu vou pegar aqui a arma. Vou pegar essas armas aqui. Porque ela acha o jogo muito difícil, né, mano? Eu vou pegar essas armas aqui, porque essas armas aqui é boa pra matar os Hunters. Eu falei, que porra de arma aqui? Aqui não tem arma nenhuma. Eu cansei de morrer aqui, mano, porque eu tava só com a pistolinha. E o cara me saca duas também. O cara me saca duas... A metralhadora ajudava muito com o Hunter. Qual? A metralhadora. Não, mas não é a metralhadora. Tá ligado aquela primeira arma que a Claire pega, que é duas, que ela segura uma em cada mão? Sim, é Submachine Guns. Isso, tá ligado? São as Uzi, né? É, as Uzi. Lembra dessas, né? Aí depois tem aquelas duas douradas. Sim. Que a Claire troca com as Uzi. Isso, troca com as Uzi. Lá, quando o Chris chega, que ele salva o cara da minhoca, o cara devolve o isqueiro do Chris que ele tinha dado pra Claire. A Claire deu pra ele porque ele salvou a vida dela e ela deu de presente pra ele e ele devolve pro Chris. Isso. O Chris pega o isqueiro, vai no corredorzinho atrás e acende uma tocha e tem mais um par de Uzi Submachine Guns ali, cara. Sim, eu não sabia dessa porra. E elas são muito boas, como o Fábio falou, são muito boas pra matar Hunter. Isso, cara. Não, mas o Fábio falou, metralhadora. Elas são metralhadoras, cara. Não, cara, são duas submetralhadoras, são duas Uzi. Então, pô, mas eu chamo de metralhadora. Tá, enfim, tá. Essas aí, essas duas, essas porra, eu não sabia que existia. 20 anos eu não sabia que a porra tinha. E eu joguei essa merda demais, cara. Eu nunca fiquei sabendo. Você lembra? Hein? Você lembra que a gente falava que Resident Evil 2 e 3 eram os jogos que mais tinha arma? Uh-huh. O Code Verônica também tem mais arma que Resident 2 e 3, muito mais, cara. Arma, né? Qual é a melhor arma pra ti, Neus? Ah, com certeza é a Magnum, cara. Ela tem pouquíssimos tiros, que é o mesmo... É o Colt Pillow. Uh-huh. É o Colt Pitor, né? Que é o mesmo Magnum do Resident 1. E a pior. Cara, essa arma é muito violenta, cara. Sim. E a pior, é só tirão, cara. E a pior, qual é que é? Hã? E a pior? A pior, cara. A pior, eu acho que é a 12, Sparse. É a 12 desse jogo, é muito fraca, velho. Cara, eu não acredito. Quando falaram que a 12 era fraca, eu nunca reparei, cara. Eu joguei com ela, achava que era fraca. Pra ser assim mesmo, pois né? Eu ia dizer agora, se tu me perguntasse, eu ia dizer que a que eu mais gostava era a espingarda. É, pois é. Eu, por mim, era normal. Pra mim, ela era normal. A Sparse 12 desse jogo... Ela só, de longe, ela não mata igual as dos outros jogos. Agora, de perto, você dá um tiro na cabeça, estoura, acabou, morreu. Agora... Ah, nos outros jogos eu também atirava bem de perto também, cara. Não atirava de longe. Não, de meia distância. Essa nem de meia distância presta. Bom, enfim. Essa entendeu? De meia distância, ele... empurra. Ele empurra, ele não, quase não dá dano. Você gasta o... Mas a espingarda era boa pra deixar chegar perto. Eu, independente do jogo, quando eu tinha uma 12 na mão, deixava o cara chegar bem perto, cara, mas juntava 3, 4, estourava a cabeça de todo mundo. Pô, mas você lembra a 12 do R2? Não, mas daí tu tá de sacanagem. Aquela lá, praticamente, o Leão da Mortal pra trás. Aquilo é uma bazuca, aquilo é uma 12, cara. Você tá louco. Bom, pra mim, a pior arma era o arco da Claire, que eu lembrava do... Não é. Eu lembrava do 2, né, que tinha aquele do 2, era muito bom aquele arco lá. E aí esse, nossa senhora, eu achava que fazia cócega no bicho. Meu Deus do céu. Não, mas os tiros comuns realmente é porco. Sim, agora, os tiros explosivos, eles são muito fortes, cara. Ah, sim, mas aí é outra coisa, né? Russo, fala aí. As armas. Vamos lá, cara. A crossbow, ela é boa, cara, mas... puta, pra mim, a melhor, cara, uma das melhores é a M79. Eu gosto muito dela. A Grenade Launcher, né? A Grenade Launcher. É, clássica. Pra mim, ela é uma das melhores. Porque meia distância, ela pega bem. De longe. As M100P, que são as Uzi que vocês estavam falando... E, puta, elas também são muito boas, cara. O que eu acho meio inútil é o MR7, que é o sniper. É, porra, não, mas olha só. Realmente, mas não tem muito lugar pra te usar sniper no jogo, realmente. Exatamente, cara. Então, pra mim, ela é completamente inútil. Exatamente. Todas mas as armas são boas se elas tiverem uma utilidade, cara. É. Mas olha só, o Russo, olha só. A granada de launch é uma ótima arma. Mas você lembra que eles botaram um tipo especial no Código Verônica? Que é a granada de bow, que é uma granada que o tiro dela é verde, é o mais inútil que tem, cara. Eles tiraram o tiro de ácido. De ácido não, de. Como é que fala? De criogênico lá do Resident 3, cara. Que era ótimo, não é, não é, ô Marcos? Vá, porra. Aquele tiro que congela, aquele tiro que congela no, da granada. Que lembra do Resident 3? E botaram essa bosta no Código Verônica, cara. Que é uma porcaria. É uma porcaria de tiro, cara. Mas, cara, pelo menos ela ainda dá dano. Tenta usar essa porcaria dessa sniper em algum lugar do jogo, não tem onde. Não tem, não tem. Os bichos são muito rápidos. É, só no, é só no chefe, é só, só no chefe. Só no Serato mesmo, é só até pra isso. E a mais apelona de todas, né, cara? É a linear launcher. Fala aí, já que tu falou da 12 que tu gostava, que é uma merda. Fala qual é essa que tu menos gostava. É uma merda. Eu não gostava muito do arco também. Achava que tinha muito. É, pelo que eu lembro do arco, era muito. Demorava pra carregar e. Né, pra fazer aquela manobra. Não gostava muito. Mas eu acho que era mais mesmo a espingarda, a Magnum era boa também, né? Pô, só esquecemos de falar de uma arma aqui só. Só de uma. Não, na verdade, duas armas que a gente esqueceu de falar. Pra falar da launcher do final? Não, a gente esqueceu de falar da como é que fala? Pô, caraca. Da. Como é que é o nome daquela arma, cara? É. AK-47, cara. AK-47. Que tem só. Que tem apenas dois pentes dela, cara. Pouquíssima munição tem nessa arma. Só dois pentes. E a. Como é que fala, cara? A MP100. A M100P, quer dizer. A M100P aquela... Eu falei que eu gostava dela. Né? Que são as duas que você pega depois. É, as duas pistolas semiautomáticas, mas não tem cartuchos pra ela. Acabou e já era. Entendeu? Uma coisa que eles implementaram na mecânica desse jogo foi a questão da uma arma em cada mão, que não voltou mais, né? Não vingou, né? Não. É meio inútil, até falar a verdade. No 5 não tinha? Não tinha, não. Eu, no 5 não tinha nem história direito, cara. Aqui, e as pistolas, tanto a handgun lá da Claire e a Glock do Chris... Elas são customizáveis, né, cara? Elas ficam melhores, depois você bota umas. É, igual os dois, parâmetros do 2, né? Herdou do 2. É, você bota uns. Só a 12 que é uma porcaria mesmo, que não tem como botar nada. Fala aí, povo. Aqui é o Eterno Estagiário, Flávio Azevedo. Cara, gostou do episódio? Comenta, cara, compartilha. Falou, valeu, abraço. Agora eu vou entrar numa parte muito legal, e aí já vamos indagar o Fábio sobre aquela questão de terminar o jogo, começar e terminar. Os puzzles desse game são bem legais. Difíceis e bem legais. Aí entra uma parada que eu gostaria de saber aqui de vocês. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Esse jogo, igualmente ao que aconteceu em Silent Hill... Na questão do puzzle do piano, sem revista, cara, dizer pra mim. Quase que, impossível, né? Dizer pra mim que passou sem revista, eu tento chamar de mentiroso. Qual no o jogo? No Codec Verônica, alguém dizer pra mim que sabe a sequência dos quadros. Não, mas o Codec Verônica eu fechei com a revista. Ah, porra, não foi isso que tu me disse, porra. Não, falou, o primeiro jogo eu fechei sem revista. Tudo bem, o primeiro até é possível, por causa que tem a lógica lá da questão dos quadros, né? É, agora do Código Verônica não tem como não. Agora, mas... Não, tanto que eu falei que eu comprei o jogo por causa que eu vi na revista. Ah, bom, mas você não disse que era um detonado a revista, pô. Sim, mas é... Pô, eu sofri no primeiro jogo. Igual um cachorro pra conseguir fechar aquilo sem tu nem saber o que era Resident Evil. Exatamente. Pra mim era só um jogo que tu ia matar zumbi, começa a montar quebra-cabeça. Pois é. Beleza. O, O 2 também, o 2 eu já parti pra revista. O 3 eu parti pra revista e dali pra frente foi com revista. Ok, ok. É claro que é aquela jogada, né? Tudo eu não bem. Vou ver, eu não ia vendo tudo. Sim. Mas começou a encrespar, partia pra revista. É, eu fazia isso daí também, né? Não usava revista, mas quando chegou nessa bendita porcaria dos quadros. Chegou nessa bendita porcaria dos quadros, não tinha jeito. Porque onde é que diz no jogo? Não. A sequência nenhum dos quadros. Nenhum file fala. É, em alguns files de todos os residentes tinha algumas dicas de como fazer algum pozo. Exatamente. Mas nesse não tem, cara. Eu lembro que quando eu joguei no locador, eu comecei a jogar e agarrei nos quadros, eu fiquei puto. Porque não tinha lugar nenhum como ensinava a sequência dos quadros no Code Verônica. Daí, cara, demorou mais ou menos uns 5 a 6 meses pra revista do Code Verônica chegar o detonado. E eu falei bem assim, cara, eu só quero ver o quadro. O cara pra mim falou, não sei o que, eu falei, já tentou de tudo? Eu falei, já, cara, eu tenho quase 4 meses que tá parado o jogo lá, cara. Eu quero zerar. Aí, quando eu vi, cara, eu falei, caraca, não, realmente não tinha como, cara. É uma sequência totalmente aleatória, cara. Pois é, cara. Eu tinha uma amiga na época que ela sabia inglês. Eu pegava todos os files do jogo, copiava no caderno e levava pra ela traduzir pra mim. E nada fazia sentido. Nada, nada. E ali na sala tem um Benedito de um file ali falando da Verônica, o caralho a quatro. E ela traduziu aquela porra todinha e nada fazia sentido. Até hoje, quase 20 anos depois, eu ainda estou procurando a lógica dos quadros da Verônica. Eu sei a sequência, mas não sei por que, que tem que ser aquela sequência ali, tu entende? Não faz sentido. Porque programaram assim. Sim, mas tem que fazer algum sentido, porque senão como é que o primeiro conseguiu descobrir? Alguém falou, né? Eu vou te falar o sentido. O cara diz assim, eu vendo o segredo aqui pra tua revista, tu me dá um por fora... E aí tu pode publicar a sequência, porra. O sentido é em ordem da família Ashford. Esse é o sentido. É, mas como é que... Tu... Como é que vai saber? Não tem como saber, mas tipo assim... É tipo, em cada geração e cada coisa da família Ashford, entendeu? E realmente não tem como saber, cara. É apelo. É, vai ter que deduzir a porra dos quadros. Quem falou, é a mesma coisa que você falou, quem falou que passou na moral a mentira descabida, velho. Não tem como não, cara. Sai daí. Igual o outro falou, eu passei na moral com o Silent Hill, mentiroso do caramba. Não, até porque quando eu comprei o Dreamcast, o jogo já tava um bom tempo já no mercado, né? Sim. É isso que a gente tá falando, cara. Sempre assim, na moral, sem revista, a parte do quadro é impossível, cara. É que não tem como. Me deu a entender que quando tu falou que a gente só parou de jogar quando terminou o jogo, em nenhum momento tu deu a entender que tava jogando com a revista. Até porque... Eu comprei a revista que tinha o jogo. E aí, por causa dela, eu fui atrás do... É, pois é, mas do... é que a é revista a que... Não, a revista a que fala do jogo tem várias. Agora, existe um modelo específico de revista que é o Detonado, né? Detonado. Mas, enfim. Na moral mesmo, eu só fechei o primeiro. Porque o primeiro não tinha nem como. Eu acho que depois que eu fechei o primeiro, acho que foi demorar uns 4, 5 meses pra aparecer um Detonado em revista. Agora, depois pra frente, acho que os caras já pegaram... Porque eu acho que nem era muito comum esse tipo de jogo, né? É. E depois pra frente era detonado direto, né? Sim. Se bem que o 3 nem precisa ser detonado. Não, o 3 não precisa nada. Tem os puzzles ali que são... Às vezes eles mudam e coisa e tal, mas essa é a dificuldade. No momento que tu pegar... O 3, a única dificuldade que eu senti é aquele pozo da água lá. Aquele... É chato, mano. É chato. Ele é mais chato do que difícil. E vê como as coisas fazem sentido hoje em dia, né? Porque o Code Verônica... que todo mundo achava que era um spin-off, é um jogo demorado, né? Ele é longo. E o 3, que tem a pompa de ser o terceiro jogo, na verdade é um jogo que eu lembro, pelo menos, acho que eu terminei ele em 2 horas e meia. É muito coisa curto, assim, não? Na primeira vez que eu joguei. É. Ele é o mais curto do que Resident 2, ele é muito mais curto. Ele é curto e muito simples de ser jogado, Como a gente falou no cast lá... Ele era pra ser spin-off. Exatamente, como a gente falou no cast Resident Evil 3, Resident Evil 3 é Nemesis, né? Ele só existe hoje por causa do Nemesis. Que se tu tirar o Nemesis do jogo... Acabou o jogo. É só. Um jogo corrido. É um Outbreak. É. Aí também não, aí você apelou. Tipo, que é horrível. É um lixo. Nossa. E tá vindo um por aí, hein? Nossa. Não esquece, cara. Saudações. Aqui é o mestre ancião Edu dos 5 Morros de Erva. Você precisa recomendar um podcast aos seus amiguinhos jovens. Eles também vão curtir. Vá, Shiryu. Última coisa pra falar aqui do Resident Evil, o Código Verônica, era a questão das câmeras, que a gente tava acostumado com aquelas câmeras estáticas lá. Ele até tem alguns locais assim, mas... Mas segue, né? Mas alguns seguem o personagem. Eu acho bem... A maioria das câmeras, aliás, a maioria delas seguem o personagem. Eu achei interessante. E... Continua com o modo tanque, igual, já olhar mirar e coisa e tal, blá, blá, blá. Mas as câmeras têm essa dinâmica, cara. Dificilmente tu encontra uma câmera ruim no jogo. Não tem, eles não deram tem. Uma melhorada boa. Tem, essa, tem lá no avião. Câmera... Lá no avião tem. Aquela câmera é ruim de propósito. Não. Essa câmera... Não, essa câmera que vem, você sabe de quem? Dino Crisis. Exatamente, Deus. Exatamente. Essa boa. Câmera veio do Dino Crisis 1, cara. Isso. É excelente essa câmera, cara. Exatamente. Eu acho que foi o primeiro jogo que teve cenário 3D, né? Que a Capcom fez. Sim, né? Não, foi o Gun Survivor. É. Já falei, pô. Ih, que Gun Survivor. Ah, esquece de Gun Survivor. Mas Gun Survivor é... Putz. Não, porra, não fala do meu joguinho. Meu joguinho é bom, né, Russo? É bom, né, jogo? Isso, Ei, cheguei Gun agora. Survive é a mesma coisa que mijar no... Ei, Gun Survive é a mesma coisa que mijar no frio, cara. Você não vai ver nada. Puta definição boa. Fala, meus lindos. Aqui é a Janeide. Vocês gostaram do cast? Compartilha, comenta. Sabe quanto que eu ganhei pra fazer essa vinheta? Nenhum real. E foi ótimo. Ok, acho que já falamos bastante aqui do nosso querido Resident Evil Code Verônica, um dos melhores, se não o melhor Resident Evil dos clássicos, né? Pera aí, só tem uma coisa que a gente esqueceu de falar. Uma Cara, a gente só. Deixou muita coisa de fora, Nils, fala aí. Só uma coisinha rápida. Lembra que em toda a revista falava assim, falta no Resident Evil expressão facial dos personagens. Realmente não tinha. Os personagens tinham aquela cara de doido e acabou. E no Código Verônica temos eles piscando o olho, abrindo e fechando a boca, fazendo expressão facial, que não existia até então no Resident Evil, né, cara? Não tinha. Não existia. Realmente não tinha. Eu acho que é isso, então. Vamos encerrando por aqui. Com certeza ficou muita coisa de fora. Código Verônica, a gente poderia ficar aqui muitas e muitas horas falando. Poderia ter até a parte 2, igual o jogo, né, que tem uma segunda parte, né, que troca de CD. O jogo é sensacional, é fantástico, vale a pena jogar. Até hoje jogo ele seguidamente, eu jogo no Xbox, ainda tem duas conquistas pra fazer, que uma é bem difícil, que é virar em menos de 3 horas. Ah, essa eu consigo, tranquilo, né? Ah, porra, sacanagem, vai ter o Pikachu das Galáxias. Eu botei a foto aí, hein? Eu botei minha foto aí, meu screenshot aí. Tá aí no chat aí. 2h23 aí. Então, pessoal, que tiver mais alguma coisa pra acrescentar, deixe nos comentários. Eu mando um e-mail aí falando desse game fantástico. E agora vamos para as considerações finais e as despedidas. Neilson! Bom, cara, Resident Evil Code Verônica, pra mim, foi e é um marco na história do Resident Evil Code Verônica. Pra muitos, o último Resident Evil bom, eu concordo, entendeu? E a melhor versão, vocês sabem qual que é, né? É o Resident Evil do Dreamcast, porque foi feito em cima da plataforma, cara, entendeu? O resto é port. E as outras é port. os outros é port, então não tem o que falar, cara. E isso aí, cara, quem não jogou tem que jogar, né, ô? Nosso amigo aí, ó, é o Darley, não gosta de Code Verônica, que diz ele que parece com os Resident Novo. E no que não tem nada a ver. Você o cara tá com louco. Uma merda dessa. Quem, né? Que falou? O Darley Santos falou isso? Falou que parece muito Resident Evil 4, por causa que o Wesker tem aqueles poderes lá, que não tem nada a ver, né, mano? Porra, nada tudo a ver. Que faz o Wesker nem tá no 4. Tudo que faz Resident Evil ser... tudo que faz Resident Evil ser Resident Evil antigo, tá lá. Backtracking, entendeu? Câmera, tudo, os puzzles, entendeu? Tá tudo lá. Isso aí. A essência Resident Evil mesmo, o Survivor, ela tá no Código Verônica. Inclusive, eu tô pra dizer pra vocês que Survivor mesmo é o primeiro clássico, deixando de lado o remake, né? E o Verônica. Os dois, cara, porque o Resident Evil 2, ele já é muito mais ação e muito mais fácil. Ele é. E o 3, mas então, ainda tem um fala. Toque, né? Sim, exatamente. Mas ainda tem... Ele é uns toques ainda, ele, né? Ele é bem menos que os posteriores e muito mais ação do que o 1. Mas o Code Verônica é tanto quanto o Survivor quanto o primeiro. Os dois, assim, pra mim, se equivalem. São os únicos, eu acho, da franquia que são realmente Survivor Horror. O resto é um jogo um pouco mais de ação ali. O 2, o 3, muita ação. E aí do 4 em diante, aí já é... outro tipo de jogo. Já é filme de Hollywood pra sempre. É. Num top 5, Resident Evil Code Verônica tá no meu segundo lugar, hein, mano. É segundo isso aí. Lugar. Olha aí, porra. Aí sim. Fábio, fala aí, Fábio. Bom, rapaziada, só posso dizer que Code Verônica é um jogão mesmo, né? Recomendo pra quem não jogou ainda e... Quero mais uma vez agradecer aí por vocês aí por estarmos juntos aqui, né? Pra quem não conhece o meu canal lá, Coleção em Ação Show, a nostalgia lá é tão boa quanto é aqui no MachineCast. E se vocês estão escutando o MachineCast, é porque vocês gostam de nostalgia. Então, conhece lá o Coleção em Ação Show lá no YouTube, vocês vão gostar bastante. E, Team Blue, eu quero saber cadê o Flavinho que não foi buscar o meu café ainda, porque agora eu faço parte da equipe. Tá ouvindo, né, Flávio? Tá ouvindo, né? Sabe por que ele não tá aí, Fábio? Por quê? Que porque, ele, porque ele é um penoso. Ele não jogou Dreamcast, não jogou Code Verônica, jogou no Play 2 e 300 milhões de anos depois. É um baita um penoso, cara, é isso. Aí ele vem assim, ah, eu vou assistir no YouTube Station e vou lá comentar o que tá... Não, vai catar latinha. E o Edu, então, mesmo caso, né, Nilson? Não, o Edu só sabe jogar Final Fantasy e Mickey de Chavinha. O Spider aí já é uma outra questão. É pior ainda que esses dois, né? Porque esses dois ainda jogam Resident Evil. O Spider só jogou o primeiro. Spider só jogou o primeiro e Secret of Mana. Mais nada. Ok. Nossa. Russo, cara... Prazer te receber aí novamente. Espero que tenha gostado de gravar mais esse cast com a gente nostálgico aí e que possa também queira participar mais outras vezes aí, esteja com a gente, ok? Pô, quantas vezes vocês me chamarem, é sempre um prazer imenso gravar com vocês, relembrar toda essa nostalgia e, poxa, lembrar de Code Verônica, que é um Resident Evil tão bom. Uma história tão bem feita e de um videogame que foi tão injustiçado, apesar da qualidade, é realmente uma fechar o dia com chave de ouro, cara. Ó, palmas, boa. Então, deixa aí agora aquele jabazinho maroto aí, Pedro Range. Lembrando que eu faço parte do Player Select, quem quiser ouvir a gente. Tem no seu agregador de podcasts favorito, só procurar por Player Select ou procurar a gente em playerselect.com.br. Instagram anda bem movimentado também, só procurar @playerselect, acha a gente, curte a nossa página, pode mandar comentários ali pro contato@playerselect, sugestões de pauta. E tamo aí. Certo, pessoal, então vamos terminando por aqui. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram esse presente momento, que vão continuar ouvindo ainda depois, até a parte dos off-topics, né? E gostaria de encerrar aqui perguntando, será, Neilson, que existe videogame mais supremo, ou vai existir mais um videogame mais supremo que o Dreamcast? Difícil, hein? O primeiro Xbox chega bem perto, hein, cara? Olha aí, cara, porque tu diz isso porque ele herdou vários jogos do Dreamcast, né? Sim, é isso. É, você foi esperto agora. Isso aí. Olha aí, assistam no canal do Neilson lá os jogos que migraram pro Xbox. Os jogos exclusivos da SEGA para o Xbox original. Olha aí, pô. E com esse jabá a gente vai encerrando aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. E-mails e recadinhos. machineiros do meu cocorô, eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Novamente me acompanhando, trazendo meu torrãozinho de açúcar, já está pago, o nosso querido estagiário Flavinho. Fala aí, meu querido. Fala aí, preto e forte, né, o café? Hoje sim, porque, né, graças ao nosso padrinho aí, já temos aí mais um mês pago, então... Bora lá. Então vamos dar início aqui, gente, a mais uma leitura de meus comentários que essa semana nós temos. E já começamos aqui com um do Alexandre Costa, que mandou aqui com o título Capitão Comando. E ele diz o seguinte: fala, Machine Casters. Tudo bem, eu vou enviar esse e-mail atrasado. Eu joguei muito esse jogo, Capitão Comando, e até hoje tenho ele no celular, em emulador. Esses jogos citados eram muito bons, mas tinham uns que eram verdadeiros papa-fichas. E o troco do pão ficava no fliperama, que não sei porquê, ficava na direção da padaria. Eita! E aí, a Havaianas comia solto no lombo. Mas eram bons tempos. Um abraço a todos. Muito obrigado aí, meu caro. Um abraço pra você aí também. E temos mais, né, Flavinho? Temos mais. Temos sim. Temos agora o e-mail do Sanderson Barros, que é do Jogos de Beat'em Ups do Neilson. Eita! Ele diz assim: fala, galera. Mais um cast trazendo uma porrada de jogos de porradaria. Porrada de jogos de porradaria aí. Né? Não joguei nenhum dos jogos citados na época. Meu lance era Final Fight 3 até o talo. River City Ransom foi, de longe, o melhor jogo que a galera citou, trazendo elementos de RPG e um mundo aberto que realmente trazia novidades ao gênero. O resto dos jogos são tudo 3 por 1 real. E uma dúvida: por que só o Neilson Pikachu que chama o Timbu pelo nome? Falou, seus doidos. Boa, né? Só o Neilson chama o Timbu de Marcos. Vai saber. Vai saber. Temos agora aqui... Muito obrigado aí, ó, meu caro Sanderson, pelo seu e-mail, e espero que o Timbu te responda essa pergunta aí. Ou o Neilson, na próxima aí, quem sabe. E agora temos um e-mail aqui do Jorge Augusto, lá do Anime Sphere, que o Timbu não gosta que referencie, mas... Ele diz aqui com o assunto alguns casts. E diz o seguinte: já que vocês só leem e-mail, recebam. Olha só. Olha. Número 105, coisas boas que voltaram. Neste episódio, lanço a hashtag Neilson me representa. Eita! Dragon Ball Super é foda demais e voltou com tudo. O que vai vir na próxima temporada? Em breve, em um Anime Sphere mais perto de você. Hashtag Kachin! Olha. Quanto ao Tamagotchi, que se lê Tamagotchi, não sabia que tinha voltado, ainda mais com uma era em que os smartphones podem emular qualquer coisa que tínhamos no passado. Eu mesmo tive por algumas vezes um aplicativozinho chamado Cthulhu Pet, que funciona da mesma maneira, mas ao invés de um bichinho qualquer, você cria o próprio Cthulhu. Eita! Cabuloso! O time de basquete que voltou... Bem, até agora, de quem eu conheço, só tem duas pessoas que se importam com basquete. Uma esteve na gravação, o Mogli, e a outra é o Petrus Davi, do Versão Beta. Mas quem se importa? Hashtag TeamBlueFeelings. Número 106, os melhores Shoujo. Este foi incrível ter gravado com vocês. Os dois que eu falei são um pouco mais antigos, mas muita gente já se divertiu e chorou com eles. Número 144, Hanna-Barbera. Um cast simplesmente show de bola, com vários desenhos inesquecíveis. Eu lembro bem de Manda Chuva, Zé Colmeia e Catatau, Os Incríveis, bem citados no cast, Space Ghost, enfim. É um episódio para ganhar partes 2, 3, por aí vai. Enfim. Seguirei fazendo a minha maratona. Separei um dia da semana para ouvir só o podcast de vocês. Toda terça ouço vocês sem limite de episódios. De resto, um grande abraço a vocês e hashtag Viva a Velha Máquina. Muito obrigado aí, meu caro Jorge. Aquele abraço aí. Muito, muito, muito obrigado. Tanto por ter gravado, quanto por ter ouvido aí, estar ouvindo a maratona. E bem-vindo lá. O Jorge é ativo lá na família do Machine, lá no grupinho do Telegram. Então, quem quiser trocar uma ideia com o Jorge também lá, junte-se a nós no grupinho do Telegram aí, ó. Pega o link na descrição. E tem mais, né, Flavinho? Tem. Tem o e-mail do Alex, 3 pontos, reticências. Eita. O assunto é, Alex, reticências. Olá, machineiros, o assunto. Aí ele diz assim, fala aí, galera, aqui é o Alex, beleza? Beleza. Bom. Comecei a ouvir o MachineCast por volta de 3 meses atrás. Fui do primeiro até o 143. Porra! Isso aqui é o 20, né, cara? Baita maratona. Isso é machineiro. Ouço todo dia enquanto dirijo pro trabalho e quando volto. O cast é show, galera. Pô, obrigado. Valeu demais, mano. Por isso vai uma sugestão de assunto pra vocês fazerem uns casts. 007 Golden Knight T64. Já foi citado, né? Final Eu Fantasy acho que 8. Sim. É, foi. Final Fantasy 8. Full Throttle. Também já foi. Também já foi. Super Metroid. Já foi. Comic Zone, acho que ainda não. Espero que ainda estejam acompanhando os e-mails. Falou, galera. Boa sorte pra vocês. Valeu. Muito obrigado e novamente, meu cara Alex. Cara, você já maratonou e você não viu a gente comentando desses jogos? Eles não foram aí temas específicos aí do cast. No caso, o Full Throttle e o 007 foram no cast de listas, né? Mas o Final Fantasy VIII e o Super Metroid já foram muito citados aí por nós. E Comic Zone pode ser que apareça, né? O Neilson, fã da SEGA, quem sabe? E muito obrigado, e Kai, estamos sim acompanhando os e-mails e acompanharemos sempre. Pode mandar toda semana que será sempre lido. Faz parte aí. E temos agora aqui um e-mail do Rafael Heleno, que ele diz o seguinte, com o tema Cast de Aliens. E ele manda aqui, bom, qualquer horário do dia ou noite. No caso, estamos lendo à noite, boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo como esquilo, suave na nave, chocrível, cara, manso como um ganso. Gostei bastante do cast, apesar de alguns filmes fodásticos não serem citados. Vamos ao off-topic primeiro. Que bom que não falou de Cocoon. Putz, filme de velho chato. Um Milagre Veio do Espaço, então só por Deus. Se me parece um mini extraterrestre com uma navinha, eu piso em cima e guardo a nave de enfeite na estante. Porra! Agora, a parte boa. The Last Starfighter, que não é tão bom quanto Star Wars, mas é um filme do baralho. Quem não queria salvar a Terra naquela época? Hoje em dia, já estou tocando foda-se mesmo. Como o tema é extraterrestre interagindo com humanos na Terra, não teria como colocar o grandioso, fabuloso e fantástico Mercenários das Galáxias, que tem um caminhoneiro da Terra. E tem a melhor nave de todos os tempos, a que eu colei no final do e-mail, fora a mulher vestida de Valquíria no espaço. Difícil não se apaixonar por uma loirona daquelas. Achei que iam falar dos óbvios Alien, o Oitavo Passageiro e Predador. Porém, foi bem legal. Os Palhaços do Espaço eu vi na Bandeirantes, o que me leva a outro filme de Alien que eu vi na Band e vocês falharam miseravelmente em não citar. Emanuele 7. Emanuele no Espaço. O Sentido do Amor. Grande clássico onde os aliens sequestram a supimposa Emanuele para ensinar para eles tudo sobre sexo. Eita, isso eu não cheguei a ver. Agora, a nave do Mercenários no Espaço. Aí eu acho que ele colou uma fotinha da nave, né, que não apareceu aqui para nós, que o Timbu não mandou. É difícil não gostar de uma nave dessa. É uma nave de guerra, mas poderia ser uma nave-mãe com esse par de peitos. Fora isso, os casts melhoram a cada vez mais. E a química com o Fábio vai muito bem. Vida longa, velha máquina. de vez em quando poderia convidar mulheres diferentes da Fabi e da senhora Flavinha. Quem sabe a Michele Martins do Café com Naftalina. Olha, cara, boa sugestão aí. Vamos entrar em contato com ela aí para ver um tema em comum que ela possa participar com nós. Mas você falar que a gente chama outras pessoas aí sem ser a Fabi e a senhora Flavinho. Recentemente a gente teve aí a Karen, lá do X-Spoilers, gravando com a gente o cast lá dos vilões do cinema. Então, dá uma olhada lá que tem participação dela muito bacana, cara. Então, muito obrigado aí, Rafael, pelo seu e-mail. E não para de mandar e-mails pra nós, não. Manda mais. Tá mandando pouco, tô muito esporádico. Manda mais, manda toda semana. Manda pra eu ter trabalho aqui, pra eu ter pro emprego. Manda. É, ó. E falar em emprego, você tem que fazer jus ao seu aí. Tem mais, né? Tem mais um aqui. Acho que é o último e-mail aqui, que é do Alexandre Costa. Olha, acho que é dobradinha hoje, né? Acho que o primeiro foi dele, não foi? Dobradinha. Isso. Foi, e é o primeiro foi dele. Então, e o do cast 159 Alienígenas. Ele diz: fala, Machinecasters. Eu me lembro do bem do Tropas Estelares. Eu estava na casa de um amigo e ele tinha alugado o filme. E assim que vi a violência, eu me arrepiei. Ó, tamo junto. Este cast merece uma parte 2, pois se puxarmos pela memória, tem muito filme pra ser citado. Um abraço a todos. Nossa, tem filme demais da conta pra ser citado ainda. Vai ter mais do que para duas partes, com certeza. Não é? Mas, né, muito obrigado, hein, novamente, Alexandre, pelo seu e-mail. O Alexandre também é outro membro super ativo no nosso grupinho do Telegram. Então você aí, querido machineiro, que tá ouvindo, que tá acompanhando a gente, quer trocar ideia com essa galerinha que manda muitos e-mails pra nós, já que você não manda, junte-se a nós no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá na descrição do site. E, galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários. E não se esqueçam que se vocês quiserem aparecer aqui no MachineCast, vocês têm que mandar pra nós um e-mail. Lá no nosso e-mail, no contato@machinecast.com.br, caso vocês não tenham pego aí já ele, manda um e-mail lá pra nós, que você vai ser lido aqui, ó, com todas as letras, todos os erros, até mesmo se você estiver precisando de um emprego, que até a solicitação de emprego que a gente leu. Ou você pode fazer como o nosso padrinho, que paga o salário de estagiário e paga tudo que nós temos de despesas aí, e manda aqui pra nós o seu apadrinhamento. Faz igual o Albeck, que tá lá garantindo que o estagiário possa trazer café pra nós aqui, ó. Um torrão de açúcar, pra ninguém passar fome. E podemos ter gás aí pra ler esses e-mails, que vai ser lido mesmo se você não apadrinhar, mas apadrinha, é legal. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse cast também, porque nos veremos aí pela próxima viagem no tempo. Valeu! Valeu! Os bastidores da velha máquina. Já tinha gravado com o Fábio já, né, Nilson? Já, né? Gravou do... Sim, a gente gravou. Gravou. Yeah. Com o Russo tu não tinha gravado ainda, né? Não, com ele não. O Russo é lá do Player Select, lá, tô tentando convencer ele a vir pro Machine, mas ele tá relutando. Ah, Player Select, os caras são malucão, hein? Muito doido, hein? Eu tô só percebendo. Uma loucura. Só que aqui também a loucura não é baixa não, filho. É mais de 8 mil também. Só que nós somos loucos diferenciados, né? É diferente. Ah, foi. Loucos diferenciados. Aí eu gostei do negócio. Como é que se diferencia um louco, né? É um louco acima. Por exemplo, tem todos os inimigos do Batman são loucos. O Coringa é mais louco que os loucos, que até os loucos têm medo dele. E aí? Pois é. Ah, isso é. Entendeu? É nesse patamar aí, pelo menos. Vou falar em. Fala, meus amigos, daquele jeitão, mais preparado do que... Opa, desculpa. Fala, meus amigos, daquele jeitão, preparado pra embora... Puta, tá foda, hein? Fala, meus amigos. Ah, agora já é, agora tem que ir de novo, cara. Agora vai. Logo depois dos nossos recadinhos, vai lá, Edu! Aí, agora, a magia da edição entra em ação. A magia da edição. Só quero dizer, Edu, no off-top, que você é um boi. Você vai dizer por que você é um boi. Fala das referências, Nils. Fala das referências que eu vou inserir no podcast. Qual referência? Lembra que você fala assim, Edu, foi tanta referência, aí tu fala alguma coisa do jogo. Ah, tá. Ah, Edu... Lembrando, galera, que eu faço parte da Player Select. Por enquanto. Pra quem quiser ouvir, playerselect.com.br. Repete, por favor, repete. O que você tá rindo, doido? Que quando ele falou assim, que, lembrando que eu faço parte do Player Select, eu falei, por enquanto. Vai lá, repete, por favor. Vamos lá. Ok, gente. Muito obrigado. Ô, encerrou na hora certa, hein? Tô com 1% de bateria. Caraca, velho! 1%! Porra! Caraca! Eu não tava mais nem olhando pra tela do celular, que é pra não puxar a energia dele. Tá sem notebook, cara? Oi? Tá sem notebook? Ah, eu tava com o celular hoje. Semana que vem, quando tiver com o fone novo, vou começar a usar o tablet. Ah, mas daí tá. É a mesma coisa, né? O tablet e o celular. Sim, acaba sendo mesmo. É que ele dificilmente ele grava em casa nesse horário, nesse estado, no trabalho. Ah, tá. Aí ele bate o cartão e vai gravar. É, hoje. A gente tem a primeira parte, essa vai ser a parte 2, então é só os que não foram no primeiro. Ah, eu ouço o primeiro, pode deixar. Falaram de Two Crew Dudes. Saúde. Tá vendo? Sonic Blastman 2. Saúde. Tá aí, tá vendo? Já tem aí dois. Tu... Você acabou de ouvir Machine Cast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.